Estádio 97. Estádio 97. Estádio. Começou a edição do Estádio 97. Na Energia 97, em nome de Peugeot 208, com central touchscreen, com taxa 0%. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Também em nome de Ticket Alimentação de Natal, o cartão que vai mudar o jeito de motivar os seus colaboradores. Polo Ar, com a Polo Ar Ar-Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse www.creditcasabv.com.br e saiba mais. Nome também de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E do Grupo Esser, um nome construído com história. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde a vocês todos. Boa tarde. Ai, opa, tarde, boa tarde. Né? Olha, boa tarde. Foi a mão no coração da vó. A vó tá tremendo, por quê, vó? Cuidado, hein, vó? Olha, eu vou fazer ponte, viaduto. Oh, vou fazer vai morrer, tudo não, de safena, oi. Ô, oh, vó, amanhã é feriado. Feriadão. Depende, olha, depende pra quem, viu? Ah, feriado. Acho que não é. Feriado. Pra galera. Pra galera, vó. A galera tá toda. Nós vamos estar aqui, nós. Nós estamos aqui, é. Nós. Sabe nós estamos aqui. Felipe com a barbaridade, né? Felipe Menezes, o feriado dele começa na hora do jogo. Ô, vó, você vai lá, pô. Hoje é a festona, né? Eu vou lá ficar lá no Gol, da, Gol Norte. Onde? Gol Norte, vó. Gol Norte. Você já conseguiu, vovó? Ah, vó. Gol Norte, velho. Obrigado ao Fabinho, viu? Ele aceitou me dar os ingressos. Eu vou com o pai do Rudy. Vai com o pai do Rudy? Amigo nosso lá. Ah, Rudy. Entendi. Bom, ô, seu Bento... É isso aí, né? Fazer o quê, né? Vamos lá, né? Tem outro jeito, né? Tem, vamos tem, lá, que é hoje, Dom Érico. Após 4 anos fora, vocês estão de volta. Vocês? É nós. Como assim vocês? Voltou pra casa? Não, nós aqui. Voltando pra casa, é isso aí. Ah, voltamos. Voltamos pra casa hoje, 22 horas, porém, não é só de festa o jogo hoje. É um jogo que pro esporte não vale nada. Ah, já não vai pra nenhum lugar, não tem esperança de nada. Mas foi convidado pra festa, né? Mas foi convidado pra festa e vai querer atrapalhar, certeza. E hoje é o seguinte, né? aos vencedores as matar. Exatamente. É hoje. Parmeira que hoje é os últimos retoques lá na arena, tudo pronto, né? E vamos aqui à escalação. Eu tô voltando pra casa com o Nuno Santos. Legal essa música. Voltando pra casa. Cuidado, cuidado. É o seu Bento que tá falando. Não, essa música é legal. Cuidado, Burguinho. É o seu Bento. Não, não, não, não, não, não, não, não, estamos voltando pra casa. Hoje tem jogo, você não sabe o que vai acontecer. Mas eu não tô falando isso. Estamos voltando pra casa. É verdade. Estamos voltando pra casa. O resultado tá voltando. Ei, Dodô, você vai encontrar lá um amante com a sua mulher na sua casa, é outra coisa. É, vai, é outra coisa. Tá, mas que nós estamos voltando pra casa, estamos. Né, o seu Bento? Você não sabe o que você vai encontrar, mas tá voltando. Tem certeza? Maldívia que... nem chance, né? Tem chance, olha, vou falar pra você mais. Não, não diga mais, que eu fico mais nervoso ainda, você falar isso mais. Mas precisa de um exame um pouco melhor, viu, vó? Tem. Só que, ó, não sei, hein? Tem um cara que ele não joga nem no final de semana. Verdade que o Luxemburgo pediu ele no Flamengo no que vem? Pediu. De novo? Mas o Parmeira vem a campo com... O Luxemburgo ficou, parece que é um jogador de nome lá. Dizem que pode ser o Valdívia ou o Wagner Love de novo. É. Olha a cara do Benjamin da alegria. Mas quando hoje... o Valdívia tá machucado. Eu? Nossa, é. Eu não torço contra ninguém. Vamos. Se eu fosse palmeirense, eu teria uma cara de tristeza em relação a isso. Meu Deus, hoje tá doido. Vocês gostam do cara que nunca joga, mas quando é que só tem ele. Oh, mas não tem também, olha aí, ó. É como achar um cuspe no deserto, você tem que tomar. Agora, hoje, eu vou te falar, o vó... O Beluso foi lá no programa da Fox e eu perguntei pra ele, foi bom negócio contratar o Valdívia? Ele falou, foi. Porém, se eu soubesse que seria, não teria contratado. Mas ele como matemático deve odiar. Era um jogador, ele falou, pô, foi bom negócio. Agora, ele falou, se soubesse o que o Valdir, que seria o Valdir, não contrataria, não. Não. Ele, como matemático, deve achar horrível. Se ele pensar que matemático, foi horrível. Mas, matemático, mas não dá economista. Mas, matemático de economista. Benja, porque não... o Valdir é um bom negócio? Não, então, ele deve pensar que é horrível. Mas tá, não dava pra saber. Não dava pra saber. E agora o Henrique tá vencendo. O Palmeiras tem que pagar 4 milhões de dólares pra ter o Henrique. Domênico. Era 2 milhões. 4 milhões de dólares. 2 milhões e meio de... 4 milhões de dólares. Olha o Fernando Gabriel. Ô, vovó, deixa eu falar uma coisa. O Palmeiras tem que mandar Mas um presente bacana, sabe pra quem? Pra aquele sheik lá da Arábia que melou com o negócio com o Valdívia. Olha, porque se ele ficasse na Arábia, a época que ele foi aqui, pra ficar, olha aqui. Palmeiras tinha caído. Olha aqui, ó. Só um minuto. Como diria o meu amigo Mano, só um minuto, só um minuto. Porém também. Temos que ficar pensando em Henrique, em Valdívia. Resolver hoje. Tem que pensar em resolver hoje, velho. Vamos resolver a coisa, uma coisa por vez. É porque os caras lá não conseguem fazer três, duas coisas ao mesmo tempo, não dá. Como é Palmeiras, é um por cada. Um por cada. Então assim, vamos tentar ganhar do Sport hoje, que vai ser difícil. Vamos ganhar. Porque é casa nova. Eu não sei como é que vai entrar o espírito desses jogadores que tem que entrar com garra, com vontade pra ganhar o jogo. Não sei como é que vai entrar os jogadores do Sport, porque esses jogadores do Sport, de repente, pode não estar fazendo muita diferença esses três pontos para eles, mas eles podem entrar para a história também, porque é o primeiro jogo, na nova arena, aquele papinho todo. Então, sei lá como é que vai ser esse troço aí, né? Ô, Dodô. Vamos primeiro ganhar dos caras, tentar ganhar dos caras, e depois ver, Henrique, deixa isso para depois, velho. Deixa isso pra depois. Aqui, 4 milhões de dólares é um absurdo. É muito dinheiro, mas, então, mas eu não tô nem preocupado com os 4 milhões. Não adianta comprar televisão. Sabe, a gente inventa alguém aí. O menino na base lá, o menino acho que é melhor que o Henrique. Fernando Gabriel. Renova logo com ele, hein? Ontem eu ouvi uma entrevista do Nobre aí numa rádio, eu tava ouvindo. E ele fica enrolando, cara. Né? Tá bem adiantado, mas tá bem adiantado, tava bem adiantado com o Kardec também. Então, ele corre um boato, não sei se é verdade. Bem... O boato que corre é que o menino, os pais já compraram uma casa com dinheiro dado por outro clube aí. Não, mas isso já falaram. Um boato, Você falou tudo. É boato. É boato, então. Boato, eu não me pauto em boatos. Mas o que eu quero dizer aqui... Eu vou defender o Paulo Nobre. Ele falou também o seguinte. Eu não vou fazer loucura pra ter. Porra, posso falar igual pra você? Desculpa, eu não sei nem quem é o moleque, velho. 17 anos, né? Eu não sei quem é o garoto. Eu também não. Ah, dizem que é um fenômeno. Ah, dizem que é um monstro. Ah, dizem que é isso. Ah, dizem quem? Dizem o quê? Tem que jogar no profissional. Mas não importa, gente. Se dizem ou deixam de dizer. Tem que renovar com o menino. Só isso que eu digo. Você já viu ele jogar, Dodô? Eu não preciso ver. Eu quero que renove com o garoto. Eu já vi os lances. O garoto, eu vi. Mas viu o profissional? Eu vi os... Só um minuto, vocês me perguntaram se eu vi. Aí fala 15 ao mesmo tempo aqui. Então, seria, eu, Dodô? Eu vi os gols do menino. Vi os gols. Ele é muito bom jogador, hein? Com a idade que ele tem e com os moleques que jogam na mesma idade dele, ele é acima da média. Mas DVD não dá pra jogar. Não, é os gols, a forma que ele faz os gols é diferenciado. Ah, o cara, quando pega a bola. Também era diferenciado. Ah, mas é diferente. Então não contrata, então dá pro São Paulo. Não é dar. O Paulo Nobre não pode pagar também. O Paulo Nobre tem que renovar com o menino. Eu não quero saber quanto que é. Chega lá na frente, Benjamin. O senhor mesmo vai chegar aqui e vai falar: nossa, fez um péssimo negócio, devia ter ficado com o menino. Que nem fez com o Kardec. Peraí só um minuto. Ah, não é peraí só um minuto. Tem que segurar o menino. Se ele é bom na base, teste ele no titular. O Kardec não era uma promessa, a gente já tinha visto. Ele perdeu o Kardec por 5 pau. Perdeu o Barco? O menino, esse perdeu Gabriel... Perdeu o jogador. Esse Gabriel Fernandes, se ele entrar aqui, ninguém sabe quem é. Tudo bem que ninguém sabe, ele é novo. Eu nunca vi jogar. Eu só tô falando o seguinte, esse papo do dizem que... Pode ser que ele seja um bom jogador, pode ser que não seja. Sim, mas pode. Mas aí eu concordo com o Paulo Nobre. O Paulo Nobre falou o seguinte: loucura eu não vou fazer. Então, loucura é loucura. Então vamos lá. Você sabe quem é o Gabriel Fernandes, RG? Eu ouvi falar. Não, mas se ele entrar aqui, você sabe quem é? Mas você já viu ele jogar? Mas só um minuto. Você viu, seu Bento? Não. Mas só um minuto. Mas se ele entrar aqui, você sabe quem não. é? Não. Mas o moleque tá pedindo 150 pau, mas é claro que ninguém viu. Ele nunca jogou no titular. Como que alguém vai ver? Isso é bobagem perguntar se viu. Mas como que você vai pagar sem ver, Domenech? Só um minuto. Então vamos lá. Então vamos por parte, como diria Jack Estrebador. Quando se faz uma contratação de qualquer jogador, no meu modo de entender, gente, é 50% de chance de dar certo e 50% de dar errado. O Damião, quando o Santos contratou e pagou uma fortuna pelo Damião, jamais o Santos pensava que ele não ia dar certo. Acho que não, porque ele... Mas ele tinha 50% de chance de dar certo e 50% para dar errado. Campeão da Libertadores. Talvez tinha até mais chance de dar certo do que dar errado. Porque o Damião é um cara consagrado. Então assim, eu prefiro investir no menino da base, que é palmeirense, que torce pelo Palmeiras, que veste a camisa do Palmeiras com orgulho, do que contratar o Henrique, por exemplo. Mesmo se no futuro ele não virar, você prefere arriscar um bom dinheiro. O Henrique é bom jogador, é o artilheiro campeonato, mas é um jogador limitado, a gente sabe que é limitado. Eu prefiro apostar num jogador da base do que um outro jogador. Por quê? Porque o jogador da base, se ele não estourar, não estourou. Não renova, fica com o menino. Tem um monte de neguinho lá que ganha esse dinheiro todo. Tem um monte de perna de pau. Felipe Menezes não ganha menos que isso, gente. Ué, ou ganha menos 150. Tá, eu prefiro que se renove por 150 no menino do que ficar com o Felipe Menezes. E ó, não preciso nem olhar o menino. É isso que eu tô dizendo. Ele aqui, gente. Ele tem 34 gols, viu? Pô, esse lá tem uma coerência. Ah, porra, uma coisa que eu questiono, Domenico, tem coerência pra cacete. É que jogar no profissional é uma coisa. É muita o Lulinha coerência. Foi o maior jogador da base do Corinthians e no profissional não deu um chute na bola, Domenico. É diferente, Domenico. Tudo bem, o Wagner Love também. Falava, estourou. Se virou. Então pronto, e venderam e deram ele. Então assim, é uma chance de fazer uma grana. Ele é do Palmeiras. Porra, pega o catalá. Vai deixar o São Paulo contratar? Vai deixar, sei lá, alguém contratar o menino? E aí de repente ele faz. Aí se ele estourar, que nem foi o caso. Ele vai estourar. O Wilsinho. Vou pegar o Wilsinho. O lateral direito, o Wilsinho. Tava lá no Palmeiras, colocaram ele no titular. Nossa, é bom jogador, hein? Tá pra renovar. São Paulo foi e pegou. O que ele fez? Ele estourou no São Paulo, jogou bem pra caramba, ou não jogou? Venderam um moleque por 11 milhões. Ele fez parte do elenco vencedor. 11 milhões de dólares foi vendido. Eu lembro disso. 11 milhões. São Paulo lucrou com um jogador do Palmeiras da base. Esperar alguém lucrar isso, seu Paulo Nobre? Não pode deixar escapar, não. Acho que não pode deixar, RG. Você tá de brincadeira? Não pode deixar escapar, não. Esse papinho, não vou fazer loucura. Já fiz um monte de loucura. Ué, cansou de fazer loucura? Fez um monte de bobagem aí, contratou um monte de nego perna de pau. Não vai fazer bobagem? Fazer loucura? Que não vai fazer loucura? Você é presidente do Palmeiras, meu amigo. Você tem que se virar aí. Não, se vira uns 30 fez, aí. Loucura já fez. É assim que funciona, meu amigo. Loucura, tem que falar assim. Loucura. Não vem com esse papinho de bibi, tá bem adiantado. Tava bem adiantado com o Kardec tem também. Tem que assinar, eu, né? Até passei a informação que tava quase fechado lá o Kardec. A gente fechou, o Benjamin passou. O Letri fechou. Aí faltou 5 mil reais, será quanto? 5 pau. O cara não fechou. Vai fazer igual com o menino? Loucura já aí fez. Aí você fala assim, mas falam, aí pega o exemplo do Lulinha. Porra, mas acontece, é erro. Às vezes você erra o futebol, é contratação. Mas às vezes você acerta... E o Neilton dos Santos também, lembra? Qual era a chance, Portuga, do Henrique dar certo no Palmeiras quando contrataram? Pequena, porque eu conheci o jogador, falei pra você que ele era ruim. Todo mundo e achava ele é ruim. Se alguém falasse... Queria fazer uma pá de gol? Você vai ver, ele deu certo. Ele vai vir... Não. Se alguém falar assim... Ele vai vir no Palmeiras, Portuga, você vai ver, vai contratar. Vai ser o artilheiro do Brasileirão. Você ia falar. Você ia falar, você tá me zoando. Não ia falar? Ia. Então é eu assim, conheço o jogador. RG, 50% dá errado e dá certo. Depende do jogador. Deixa eu dar um exemplo. Da base, eu prefiro dar um exemplo. Base. Só um exemplo. Sempre foi aqui um cara que falou muito da base. Só um exemplo disso. O Kardec. O Kardec é o maior exemplo disso. Olha o Kardec como que saiu do Vasco. É? Não acreditaram, não apostaram. E no Inter que ele passou? Não era nada no Vasco. E olha o que virou, quer dizer. Tem que mas no Santos ele foi bem já, né? Mas foi bem no Santos, também. Mas aí que tá. Mas se ele fosse o que é no Santos, o que foi no Palmeiras, que foi no São Paulo, o Vasco não teria deixado ele sair. Ele não Benfica. Só passar um dado aqui, português. O Gabriel tem na base 34 gols nesse campeonato aí, sub-17. O vice-artilheiro tem 18. Então tem assim, sabe quantos gols tinha o Lulinha na base? Quanto? Vê lá. Não, eu acredito, eu só passei os ele números. Ele foi o maior artilheiro do Corinthians. Eu não tô falando que esse Gabriel Fernando, que eu não sei nem quem é. Eu tô falando que ele é bom ou que ele é ruim. Claro, é outra história. Porque até porque não dá pra saber. Eu falei que eu só concordo nesse aspecto com o Paulo Nobre, que ele falou, não vou fazer loucura. Mas o que seria loucura pra você? Quanto? Eu não sei, cara. Vamos supor, um menino de 17 anos fala que quer ganhar 150 pau por mês. Absurdo. Porque você vai fazer um contrato de 5 anos, vai dar uma luva na mão do pai. Mas todo mundo falava que o Santos tinha que pagar pro Neilton isso. É. Ah, mas no Neilton não virou nada, cadê o Neilton? E aí o Santos... Agora tá fácil falar. É um risco. Pô. É isso que eu tô te falando. Não, é um risco. É o que o Domênico tá falando. O que não dá pra entender no Paulo Nobre é se ele fizer isso, porque é o seguinte, ele perdeu jogadores consagrados por bobagem. Não, bobagem já fez. E não vai perder um da base agora, né? Bobagem já fez. E aí? Vai perder da base também? Bobagem já fez pra cacete. Porque é o seguinte, se esse menino sai, Benjamin... Eu vou dar um exemplo. É que eu não sei vamos quem supor. É. Eu também não sei. Eu vi. Me mandaram os gols dele. Então, a forma que ele pega, o arranque que ele dá, bate na bola, driba goleiro, faz lembra gol. Dele. Ele é muito bom jogador. Mas ninguém ia te mandar os lances. Ninguém. Me deram os gols dele agora, os 34 e poucos gols. Mas o do Lulinha também mandava. Bem, do... mas é isso que eu tô querendo falar. Mas é isso que eu tô falando, Benjamin. Não é isso. Mas não é o Lulinha ou ele. Eu tô falando o seguinte, o Wagner também era igual. Eu vi uns lances dele aí, não, nunca... Porra, será que é bom mesmo? Wagner 9. Mandaram não, também aqui mesmo no programa. Falei, será que é bom? Vamos apostar. Não, e naquela época era pior, porque a gente não tinha nada da base. Mas não tava em final o contrato e jogou a Série B. E tudo estourou. Tudo bem, estourou na Série B e deu certo que isso pegou a Série B. Pegou confiança e tal. O menino, ele tá jogando com os meninos da idade dele. E ele arrebenta na idade dele. Agora, quer esperar... Então tá bom, quer esperar... Você imagina... Se ele sai e vai pro São Paulo e arrebenta. Qualquer outro time. Não, qualquer pro São Paulo. Eu tô falando São Paulo porque o São Paulo é que foi contratar o Kardec. Mas não precisa ser. Vamos dar esse exemplo. Outro. O que que acontece? A torcida vai ficar louca com o Paulo Nobre de novo. Não pode deixar. Não pode deixar. Tem que apostar. Futebol, Sombra uma vez falou aqui, ou Benjamin, não sei, um dos dois falou. A chance da certa é 50% de um jogador, ou não é? 50% dá certo ou dá errado. Lógico. Aposta no menino, gente. Vamos apostar no menino, porra. Porque as apostas hoje são caras. Ah, velho. É que é uma aposta alta pra um garoto que nunca ninguém viu jogar no profissional. Se tiver que conta, se tiver que a grana lá certinha, a contadinha, vamos apostar no menino da base ou o Henrique que já fez gol e tá certo. Vai na base. Dodô, o São Paulo tinha um jogador. Sou eu que tô falando, não é o São Paulo tinha um jogador. Chamava Sérgio Mota. Todo mundo falava, Sérgio Mota, nossa, tinha cara que falava, olha o novo 10 do Morumbi. Vocês lembram, ó. Sérgio Mota tava reserva do ABC de Natal aí, não sei aonde. Qual que era o nome daquele jogador que o Corinthians contratou, que era do Náutico lá? O Acosta. O Acosta foi jogou um monte de time. Não. Sim. Ele fez o auge dele naquele ano no Náutico. Contratou. E pagou a grana, hein? Pagou. Não deu certo. Todo mundo queria. Quem vai me dizer que o Henrique no ano que vem também seja assim, não dá mais certo. Foi o auge dele isso aí. São apostas. É aposta, não é? E se o Santos tivesse apostado no então Neymar? Então vamos apostar? Vamos apostar na base. Tá aí o menino aí. O menino tá aí, faz gol. Tá familiarizado. Familiarizado. Com o clube. Já tá lá. Com o ambiente. Oh, e parece que o contrato dele só encerra no final do ano que vem. Só, 2015. Mas aí que tá. Tem tempo aí. Ele pode fazer um contrato. Não, só no meio do ano que vem. Apareceu, no Corinthians apareceu esse Malcom agora. É. Bom jogador. Não sei. Eu acho bom jogador. Eu não consigo... Pelo que eu vi, é bom jogador. Eu não consigo analisar ainda se ele é bom ou ruim, porque é muito pouco tempo. Ah, mas marcou... tá fazendo gol, tá jogando titular, tá bom, tá bem. Marcou um ou dois gols. É menino ainda, mas é bom. Não sei se... Mas não dá pra falar que é perna de pau. Não, eu não tô falando nem que ele é perna de pau. Você que manda, mas não é perna de pau. Mas parece que já tem proposta pra levar o menino embora. Ué, se for proposta, não tem jeito. Ué. Fala do Santos. O Santos aqui tá meio arroz à grega lá. Como é que é meio arroz à grega, velho? Tá meio misturado. Meu Masterchef. Arroz à grega com essa peixe. Comida não está boa, de forma nenhuma. Masterchef. O negócio tá meio estranho, entendeu? E aí, seu Bruno? RG, tá fim de feira, aquela coisa toda que nós sabemos. Seu comida tá horrível, esse comida tá horrível. Hoje o Santos, qual é o destaque do Santos? São os candidatos à presidência, né? Fernando Silva, tem vários, né? Então, mas os caras estão falando besteira aqui, ó. Por exemplo, Fernando Silva prometeu aqui acionar o Barcelona pelo caso Neymar. Aí, ver a contratação de Damião por quê? Essas coisas aqui, né? Então, eu gostaria... São cinco candidatos. Eu gostaria que eles não disputassem entre eles o ego e a vaidade para jogar para a torcida. Isso não pode. Você tem que ter plataforma, você tem que ter proposta legal para um time que está aí, para um time que merece, para um time que tem história, para um time que tem camisa. É só isso. Hoje eu estava vendo, o Santos ganha do São Paulo e do Flamengo nesse negócio de sócio-rei, né? Sócio-torcedor. Sócio-torcedor. O Palmeiras passou o Santos agora. O Santos não tem estrutura nenhuma, o Santos não oferece porra nenhuma. Porra, e o Santos tem mais que o São Paulo, que o Flamengo e tinha mais que o Palmeiras. Quer dizer, então, o presidente do Santos, ele tem que ter essa consciência do que tem na mão e o que fazer e como fazer. É só isso. Agora esse negócio de ficar, porra, porque vai voltar toda a história, processar, acionar. Não vai acontecer porra nenhuma, negócio de Neymar, esquece isso. Já foi, porra. Acabou, o dinheiro já, nossa, esse dinheiro já comprou, sei lá. Fazenda, já não sei onde tá a porra do dinheiro. O cara lá, entendeu? Na Espanha pediu as contas do Barcelona, o presidente pediu renúncia. Para, não deu nada. Esquece isso, pensa. É daqui pra frente, é o que vai fazer, pra parar de pagar mico, jogando bola, né? A Vila Belmiro, se vai reformar, se não vai reformar, se vai derrubar, se não vai derrubar. É isso que tem que pensar, pô. Mas RG, time... só uma pergunta. Quanto que é o dinheiro que o Santos tá pedindo? Ixi. A mais? Quanto que é? Mais ou menos? Nem mexe com isso. Você poderia ir lá e resolver essa parte. Mas, tipo, com certeza... Faz uma tavela no estúdio. Luciano, mas com certeza... Sei. Você, na sua conta, tem mais dinheiro que São Paulo, que o Corinthians, que o Palmeiras e o Santos. Que o Flamengo, que o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, o Grêmio... Juntos! Queria pedir uma gentileza... Todos juntos. Com certeza. Queria pedir uma gentileza a você. Que é isso, Domênico? Mais que o Palmeiras, São Paulo, por isso, Flamengo... Claro, é só pra São Paulo só tem dívida, o Palmeiras também. É, ué. O São Paulo tem dívida. Estamos tudo endividados, pô. O Corinthians tem dívida, o Palmeiras nem se fala, o Santos nem se fala. E ninguém falou da dívida dele. Mas tem patrimônio, pô. Mas tem dívida, pra cacete. E nesse caso, eu também não vou discutir muito, não. Tem dívida, pô. Sabe esse estádiozinho que você vai inaugurar hoje? Sabe esse estádiozinho que você vai inaugurar? Você lava a boca pra falar do estádio Verdão. É a minha suíte com a Jeliquinha, cara. É a suíte dele. Queria pedir uma gentileza a vocês. Hoje foi inundado meu Twitter com a notícia de que São Paulo quer o Edu Dracena. Parece que saiu no painel. Por que São Paulo teria sondado o Edu Dracena. Não, não é sondado. Vocês querem, porra. Não tem sondado. Vocês querem. É sondado. O Edu Dracena estava na Fox segunda-feira. Perguntei. Falei, você tá indo pro São Paulo? Ele falou, olha... Nunca tive uma proposta, nunca me telefonaram. Aí eu falei, pô, mas você estava aí com o Muricy, né? Combinou. A última vez que eu falei com o Muricy foi quando ele foi internado, que eu mandei um WhatsApp pra ele, pra ele responder. Ele falou, não. Às vezes tem muita coisa que é ele jogada. Ele falou que não tinha nada. Não tô dizendo que os jornalistas jogam. Tô dizendo que às vezes passam, às vezes, pro jornalista falando, ó, estão ligando pro Edu Dracena. Ninguém e o intuito é valorizar o jogador. Ainda mostra o número 011, chamada. Ninguém ia fazer isso de bobagem, vocês têm interesse, sim. O menino lá tá voltando, o Gustavo, tem o Neto lá. Leva. Quer que eu traga? É ruim o Neto? Não. Você quer que leve o Neto? Não, quero que leve o Dracena. Eu tô falando o Neto, tá lá, o Gustavo tá voltando. Mas assim, eu não acho o Edu Dracena um mau jogador. Eu só tenho umas restrições quanto à idade dele, porque eu não sei se ele tem mais aquele gás aí. Não, não tem. Posso trazer? Posso levar? Quem? Não Dracena. É assim. Não é assim. Eu peço pro Ademir Quintino subir com ele. O Ademir Quintino sobe, Ademir Quintino gosta. O Dracena, o Edu Dracena não é tão ruim assim. Não. Quinta, a outra caso do feriado. Não é ruim. Dia 27. Ah, o Dracena não é tão ruim. Você quer? Quero. Quer também? De graça? Não, de graça não. De graça não. Vem. Você paga o salário pra ele. Eu quero. Falar Edu Dracena é titular absoluto no Palmeiras, absoluto no São Paulo. Eu quero. É no Corinthians. Ah, eu quero. Edu Dracena? No Corinthians? Você tá de brincadeira. Edu Dracena joga bola. Fisicamente, Benjamin. Ele tem 33 anos. Benjamin, jogou pra caramba. Jogou muita bola. Foi um baita de um jogador. Esquece, cara. Ô, esquece. É Lúcio. É um Lúcio. Como é que tá o estado clínico dele? Frente, um atacante rápido. É um Lúcio. No Mano tem que jogar na sobra. Ah, mas no Mano não aguenta. O Lúcio até o menino Natan chegar, todo mundo achava o Lúcio titular do Palmeiras. Todo mundo achava? Não, pera só um minuto. Todo mundo que eu digo, os torcedores do Palmeiras. Mas todo mundo depois que o Natan chegou, o moleque da base tomou o lugar, aí beleza. Não quer mais o Lúcio. Até então o Lúcio era bom pro time. Cria aquela empatia e não adianta. Mas o Lúcio já tinha O Lúcio tinha dado errado e muito no São Paulo. O Edu Dracena tá 5 anos. O Palmeiras não deu errado, não. No São Paulo, Palmeiras não deu errado, não. Agora, o Edu Dracena é um jogador que dá pra você jogar ele ou com 3 zagueiros ou ele na sobra. Muita gente. Tem que pôr ele lá atrás, porque ele é um cara experiente sobrando. No Mano não dá. Aí complica. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489, e marque um test drive. O Estádio 97 tem o oferecimento da Polo Ar, não é, moleque mano? É, amigão, quando o assunto é ar-condicionado para não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil, cara. Na Polo Ar você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento pra lá de especial. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados, amigão? Porque tem um senhorzinho chamado Willis Carrier, que inventou o primeiro ar-condicionado em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Agora você já sabe, né, amigão? Quem inventou o ar-condicionado foi o senhor Willis Carrier. Você fala pra tua professora, não preciso saber quem foi Santos Dumont, Grambel. Eu sei quem foi o Willis Carrier, o inventor do ar-condicionado. E pra você entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um raio-wall de 9.000 BTUs. Olha que presentaço, hein? Um raio-wall de 9.000 BTUs. Para ganhar o seu é só ficar ligado aqui na nossa programação no Estádio 97 e participar do nosso quiz, que vai ao ar toda sexta-feira. Acesse o site aí, ó, poloar.com.br, e saiba porque a Poloar é a maior distribuidora de ar-condicionados do país. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima, Bibon! Beleza, valeu, mano! É isso aí! Falamos da Polo Ar! Vamos de tricolor agora? Vamos! Isso aí, Sorbal, tricolor que hoje vai com força máxima, hein? Única dúvida aí do Muricy é o Álvaro Pereira, que chegou lá, já está lá com o elenco. Mas qual força máxima? Aquela que tem o Pato como titular, a que tem o Kardec, não, que tem o Kaká? Tem. Kaká, tem Kardec, só não tem o... Tá sendo irônico o som, Pato, né? É banco. Você não percebeu essa, mano? Não, força máxima que todos os jogadores do elenco estão à disposição do Muricy. Um negócio, eu chego nos caras no vestiário e falo assim, meu, quem aguenta? Eu não quem tá afim de jogar? Olha, eu chamo, mano. Eu, lógico, quem sabe é o Muricy que tá lá e sabe o condicionamento físico de cada um e como tá cada um lá. Mas eu acho que esse é um jogo pra pôr o Kaká no banco e deixar o Michel Bastos. De repente, se chegou bem o Álvaro Pereira, meteu o Álvaro Pereira na lateral esquerda, que ele já viajou, jogou pelo Uruguai, já viajou, já tá lá, né? O Álvaro Pereira na esquerda, o Michel Bastos no meio, daria um banco no Kaká, deixava Kaká e Pato no banco, e pra uma situação de segundo tempo, talvez aí você colocar o Pato... E o Kaká, mas eu dava uma segurada aí, porque lá vai ser correria, como é todo jogo desses de Sul-Americana. É que o campo lá é muito grande, o campo. Eu acho que hoje em dia a profissão mais gostosa, menino, é ser massagista do São Paulo, né? Por quê? Ah, deve ser uma delícia, menino. Mas você queria massagear quem? Não, estou dizendo, menino, porque tem grandes jogadores, qualidade, como o Kaká. Quem você acha que o Aguinaldo queria massagear lá? Aonde? Onde? São Paulo? Putz, ele queria imaginar todos. Ah, só tem de nós. Mas assim, pelo seu feeling, seria o Kaká ou o Pato? Os dois. Quem que você prefere? Os dois. Se ele puder os dois no mesmo dia, ele vai. Ô, Domênica, você prefere... Domênica é o teu pai. Vai ser grosseiro, eu vou parar de falar. Tá, desculpa, senhor. Tá, continua. Tá agressivo com você. Que absurdo. Adoro o homem assim. Eu tomo rapidinho. Você vai se apaixonar, hein? Já assistiu aquele filme que tem o cavalo que é mais nervoso? Você dá um tapinha na bunda, ele para na hora. Mas o tricolor, você ficasse trancado com o Pato e o Ganso, juro que você faria. Era pena pra todo lado. Brincaria de munheca. Bom placar pra hoje. Se não for a vitória, 2x2. Assim, um empate de 2x2 seria um bom resultado se o São Paulo não ganhar. Isso aí. Não é não? É, também acho. É. Também acho. Comenta, Sobrinho. Ah, eu acho bom resultado. Isso aí é um 2x2. Tem que meter gol lá, meu. Aparecendo o Karsug comentando. Tem que meter gol lá. Os resultados desse Nacional é meio louco. Ele joga melhor fora de casa que dentro. Dentro de casa ele não faz muito gol. Não mas o São Paulo é um time cansado. Esse é o problema. Tecnicamente, eu acredito que o São Paulo seja melhor do que os caras. Tem bons jogadores. O problema é o cansaço. E eles estão focando em dois jogadores da seleção colombiana que não liberaram. Liberaram o Cárdenas, o Cardona, o Boca Negra não joga. O problema lá, Sombra, que além do campo ser grande, lembra aquela grama do Mineirão dos anos 90, 80? Pesado. Mais fofa, maior. É a mesma coisa. Mas também... É um campo muito grande em que é lento o jogo. É muito grandão o campo. Desde que vocês começaram com esse papinho de cansado, vocês só ganham, né? É cansado e não perde partida porra nenhuma. E continuo falando que tá cansado. Seria muito cômodo chegar e falar, tá perdendo porque tá cansado. Eu tô falando, pode tá ganhando e o time tá cansado. Quem vê o jogo do São Paulo vê. O segundo tempo, o São Paulo cai fisicamente, cai muito fisicamente. Caiu muito. Mas não é só contra o Palmeiras. Todos os jogos, chega segundo tempo, o São Paulo declina. Contra o Palmeiras, o São Paulo deu a bola pro Palmeiras e falou, erra. Ficou esperando e joga no erro. O Kaká, o Kardec são os caras que estão fadigados. Não tem arranque. Não tem arranque mais. Não tem jeito, o cara tá fadigado. Eu só tenho uma opinião, seguinte. Jorge, o pessoal começa a reclamar que tá cansado, né? Eu tô cansado, tô exausto, não sei o quê. Não, tudo bem. Tem mais 3 jogos aí pra terminar o brasileiro? 4, né? O São Paulo tem 3 porque jogou contra o Inter e empatou. Né? Foi no Morumbi semana passada. Mas dá pra você ser mais direto, seu velho? O São Paulo joga agora a Mercosul, que virou Sul-Americana. Antes a Mercosul era outro nome, né? Mercosul. Tem um monte de nome que eles põem, mas pra mim tudo... Oi, fala. Você narra onde hoje? Eu não sei, depois eu vou ver a escala. Pra mim tanto faz, eu nem falo o nome de jogador. Você vai lá estreando, seu coração é verde. Vai né? de tubo, você vai de tubo ou vai... Não, acho que ele vai narrar do palestra. Não, eu vou de tubo. Ah, lá, não, acho que é coisa. Não, olha, posso falar. Do jeito que eu conheci o velho, ele não gosta do tubo. Não, e outra. Não. Quem gosta do tubo é o Guinaldo. Não, ele vai ao vivo. O estádio que tem lá hoje, os caras querem todo mundo narrar, até o Galvão Bueno quer lá hoje. Não, só pra concluir. Mas, Silvério... Não, só pra concluir. Você não concluiu. É que reclama de fadiga, essas coisas todas. Você já falou. Se quando acabar o campeonato brasileiro, eu ver jogador jogando amigos do João contra amigos do José. Aí eu também vou entrar no campo e falar, meu querido, vai descansar agora, né? É tocar de lado. Ali é só tocar de lado. E o pós ali? E hoje o... bacana é o pós ali. E hoje saiu o anúncio oficial da despedida do Rogério. É verdade, é verdade. Ah, é? O fornecedor de uniformes do São Paulo fez um convite... Você não acreditou na palavra do Rogério? A imprensa, né? Dizendo que no dia 25 de novembro... O senhor me joga quantas pessoas? Não, eu jogo não. Eu nunca você aqui... ficou falando a semana toda. Não, eu nunca aqui... Eu sempre falei aqui que nunca deu, não era informação. Eu falei que eu tinha uma sensação, um achômetro, que ele não iria parar. Nunca falei que é informação. Às vezes é a mesma sensação que o Rudy tem. É. Não é? Só que hoje anunciou, ó, aqui, ó. É um convite. Você é nosso convidado especial para uma coletiva que vai entrar para a história. Venha participar do anúncio da despedida de Rogério Ceni nesse dia 25 de novembro. O mito anunciará o término de sua carreira e apresentará ao público sua última camisa pelo São Paulo. Dia 25 de novembro, horário meio-dia, Avenida Marquês de São Vicente, 2006. É o CT de São Paulo. Mas é para a imprensa. Tem que parar no alto, velho. No auge. Você acha que vai vender um pouco de camisa dele ou não? Imagina. É. Ah. Tá certo. Então, foram as manchetes. Acabaram as manchetes ou não? Não, tem o Corinthians. Tem o Corinthians ainda? Que mas é antes eu vou falar da Peugeot. Vou falar da Peugeot porque tem torcida Peugeot Estádio 97 para Corinthians e Grêmio. Então agora eu vou destacar Peugeot. Peugeot 308 Active 1.6 Flex Start com teto panorâmico e taxa zero. Isso é taxa zero. Você sabia que, ó, além desse 308 Active 1.6, tem também o Peugeot 208. Esse vem com central touchscreen com GPS, MP3, Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante. E toda a linha 208 também está com taxa zero. Não é incrível? Ligue agora mesmo para 4063-1489. Anota o telefone, marca um test drive. 4063-1489. Respeite os limites de velocidade, seu Bento. Opa, apressadinho. Corinthians. Eu não. É, você? Eu tô tranquilo aqui, ó. Você é um desrespeitador de limites de velocidade. Seu Bento. Era. Hã? Eu era. Era. Tá acelerando com a carrocinha. Tive que passar da passei pela reciclagem. Falar em automóveis. A carroça a vapor. Falar em automóveis. Atropelamento e fuga. Eu nunca vi alguém entrar em pânico porque recebeu uma carta do Detran falando: olha, daqui a um mês você precisa renovar a sua carta. Aí a pessoa entrou em pânico. Ele tá brincando. A pessoa chegou e falou assim: ah, e agora? Como que eu faço? Onde é o Detran? Ainda no Ibirapuera? Meu Deus, dá tempo! Pânico! Como assim, cara? O cara entrou em pânico. Ele não sabia o que fazer. Era como se fosse, cara. Nossa, você renova a casa. Eu falei isso pro mano. Falei mesmo, você tá desesperado. Oba, é 5 horas. É 4h30, Bá. Vamos comigo lá agora, não poupa tempo? Não, cara, 4h30 dá tempo de ir, dá tempo de ir. Ah, desespero, não é mano não. Senhor Benjamin. Ah, você não tá falando sério. Parecia uma criança. Como você vive, velho? Olha, se soma um cagueta. Mandar um peixe. Benjamin, você não fez isso. Cara, hoje você não, faz. Sério? Eu não sabia que você não, você não fez isso. Testemunhas... Não tá mais 23? Há anos já. Mas não tem problema. Você não, é lá no Armênia, faz 5 anos já. Você sabia que o Detran tá naquele prédio lá? Eu sabia porque eu não. Então, tem por que saber. Faz uns 10 anos. Não, eu falei pro sobrão, eu tenho o Detran lá na 23, eu vou que 23. Benjamin, o Benjamin... Mas não precisa ir lá pra renovar a carta? A vida do Benjamin... Se resume... Precisa ir lá. A vida do Benjamin é o seguinte, por ele o Detran seria na Avenida Pacaembu, o Albert Einstein seria no lugar do Hospital tudo Samaritano. No concordo. Não é? O Itaquerão. Se possível, derrubaria aquele monte de prédio velho perto da Vila Boim e faria o Itaquerão ali. Seu higienipolização ali. Soletri! Ô, garotão. Higienipolão lá. Ô, garotão, 10 minutos você renova a sua habilitação. Viu, garotão? É, precisa ver, né? Deve estar com mais ponto que o Cruzeiro no campeonato. Tá, eu tô pra ver uma pessoa mais alienada. Nossa, eu não sou alienado, cara. Eu tô pra ver uma pessoa tão alienada quanto. Você é mesmo, cara. É brincadeira. Eu só gosta de what the fuck now? É, e tem testemunho. Tava Sorbá, tava Dona Maristela, todos testemunharam, o senhor Italini também, todos testemunharam. Esse caráter. Se amanhã ele quiser me processar por injúria, eu posso dizer o seguinte: tenho provas, tenho testemunhas. Eu jamais lhe processaria por injúria. E emendei e falei assim: e aposto que além disso não sabe acender um fogão. Ligar um é fogão. Lógico. Ah, não sabe. E ele chegou e falou assim: pô, isso é verdade, eu não sei mesmo. A parte, o cara não sabe fogão, ligar um fogão. Só um minuto. Você falou ou não falou? Tem testemunhas também. A parte do fogão ou desprovido de caráter é verdade. A parte do Detran é errada? A parte do exagero é errada. Não. E a parte do Detran, que eu não sabia que aquele prédio não era mais Detran, é verdade. Faz alguns anos já. Mas que eu vou saber? Que saco, faz uma década. É a primeira vez que vence minha carta. Pô, eu vou saber que o Detran não tá mais. Não é a primeira vez que você renova sua carta, é impossível. É, não pode ser, Breno. Só se você tirou a carta agora, pô. Então tem coisa aí. É. Não, ué. Quando que venceu a minha carta pra mim? Pô, o cara tem 45 anos, primeira vez que venceu. Cuidado, hein, filho. Cuidado, que você tudo certo. Se você chegar lá, eu lembro disso aí. Porra, acho que a carta dele, se você pegar. Ele não lembra. Ó, a carta dele tava lá, venceu em 1989. Ele tá andando hoje com a carta de 89. Ah, eu tô andando com 89. Tá andando irregular, meu camarada. Mas eu não me lembrar. Olha, aonde vocês leram? Eu juro por Deus que eu nunca imaginei que aquele prédio não era mais do Detran, velho. Ainda bem que eu não fui lá direto. Você não passou lá na frente, você não viu que tem carro lá? Você nunca viu que tá lá. O prédio eu passo. O prédio tá lá. Ah, o prédio tá lá. Ô, guri. Vou imaginar que o prédio não é mais do Detran. E também é uma pessoa que não lê, né? Pô, vou ler sobre o Detran. Amanhã eu vou aproveitar o feriado. Vou ficar em casa lendo sobre a história do Detran. Mas é do seu interesse. Mas é do seu interesse. Pô, mas você foi me interesse ler o Detran? Não, sabe? Pô, foi notícia no mundo todo que não ia ser mais lá. No mundo todo? É, pô. É, deu na CNN que o Detran não é mais lá. Ô, guri, deixa eu Carlos Nascimento deu. Você dentro. Me respeita. Luísa, você é do Canadá. Com essa dica. Não fez a briga ainda, não renovou. Com essa dica que o Sombra deu do fogão, deixa eu te perguntar. Você preso dentro de casa com alimento, mantimento, você morreria de fome se precisasse fazer? Você não faz nada, velho. Você vê a cara, meu. Porque se você não sabe ligar o fogão. Ligar o fogão. Então não faz, você não faz comigo. Mas em nenhum momento você me vê, você me ouviu falar sobre isso com orgulho. Você sabe usar micro-ondas? Sei. Ah, então não. Mas aí tem que preparar as coisas pra botar no micro-ondas. Eu vou te falar, várias vezes eu fico sozinho. É pão, peru, queijo e micro-ondas. Então, e aquele pão puma integral, cara. Ou aquele Vic Bold, o preto integral. E hoje você faz? Pode falar, velho. E hoje? Mas quem corta o pão pra você? Não, já vem o pão. Ah, já vem. Assim não vem se cortar. Já vem cortado. Você imagina se não viesse o pão cortado. O pão de forma cortado. Ia ser uma tragédia. Ele tá ficando bravo. Não, beijo. Você sabe que... Esse cara não tem caráter, Landus. O senhor, você é desprovido de caráter. Você fala o que eu digo pra você, RG. Eu falo sério, ó. Pão. O pão já vem. Pão integral. Você sabe o que é peru e que é presunto, né? Hã? Você sabe diferenciar, né? Ah, pode falar, depois que eu fui embora do Rio da Copa. Vai ver, você viu o jornal? Caiu lá, os supermercados lá da Barra. Caiu 20% da venda de peru. Eu gastei uns 1.500 reais de peru e queijo. Mas vamos aí. Nossa, Corinthians, o café era peru e queijo. Fala, não sei se você sabe. Era peru e queijo. Ah, eu também sempre levo um peru na comida. Mas hoje o Corinthians joga lá no Mangueirão, viu? Ai, que delícia, menino. Então, o Corinthians joga no Mangueirão hoje. Tem um lá perto de casa. Uma pressão terrível lá, né, Aguinaldo? É, pressão, exatamente. Pressão. Eu já nem sinto mais, tô acostumado. É, jogador, por exemplo, você acha que joga Kaká sente pressão? Não sente, menino. Não, né? Quem tá acostumado a fazer, não prefere, sente. Ô, Aguinaldinho, você olha, prefere... Olha, não confunda, menino. Tem uma diferença enorme. Não, não tem, não. Deixe, não, não tem, não. Para. Ô, Aguinaldinho, você gosta dos postos de gasolina nos Estados Unidos, né? Ah, por quê, menino? Mesmo? Porque... Eu faz tempo que eu não vou pra lá. Porque a mangueira é grande. Ah, não, é porque a mangueira é você que cuida lá, não é verdade? É verdade, desculpa. Você que pega. Você manipula a mangueira. Sim, exatamente, eu gosto. Tem hoje. Tem hoje lá em Goiás. Estivemos conversando com o Paolo. Ô, senhor Mário Gobi, tudo bem? Boa noite. Vai renovar? Boa tarde. Boa tarde. Conversamos com o Paolo. E ele deve... ficar no Corinthians. As entrevistas do Gobi demoram um pouco a mais. Elas são extended. Antes de falar aqui do Corinthians, que eu vou te falar. O Corinthians está sondando outros atacantes aí, caso já o Guerreiro. Guerreiro diga não. É isso que tem o Corinthians está fincando o pé em 500 mil de salário. Né? Então, se o Guerreiro não acertar, o Corinthians está sondando lá aquele Dudu atacante lá do Grêmio. Marcelo Moreno. Tem mais uns outros dois atacantes, acho que argentinos. O Marcelo Moreno, ele pertence ao Grêmio, na verdade, né? Tá emprestado ao Cruzeiro. Você viu ontem? Você viu? E o Parmeira também. Você viu o diretor do Grêmio ontem ou não? Na rádio lá no Sul? Desceu a boca. Ah, se fosse o Marcelo Moreno, ficava lá no Cruzeiro, hein? Bota, ah, é? Mas você sabe por que ele fez isso, né? Porque teve um tempo atrás, o Marcelo Moreno, quando saiu da primeira vez pro Flamengo, falou, desafio qualquer jogador que tá aí fazer mais de 23 ou 24 gols que ele tinha feito. E aí o grupo foi contra ele. Na época tinha o Kleber Gladiador, os caras. Mas o Moreno respondeu, é o Duda Cruyff, o diretor do Grêmio. E o Marcelo Moreno respondeu, falou assim, gente, olha, primeiro que essa pessoa que tá falando, eu não sei se tem poder autonomia, de decisão, né? Autonomia para falar a respeito. Se for, e quem tem que decidir para onde eu vou, onde eu fico, são as diretorias de Cruzeiro e de Grêmio, né? Agora, você sabe que o Palmeiras tem 15%? 15% do Moreno? Tem, sim. A vitória do Barcos. Então todo mundo faz uso do Moreno, menos o Palmeiras? Menos é o Palmeiras. Isso? Ah, eu não faço uso do Moreno, infelizmente. Eu adoro o Moreno. Você já se desfaz do Moreno. Deixa eu te falar, agora é difícil. Eu acho que o Marcelo Moreno jogou no Palmeiras depois daquilo que o pai dele falou, na época que o Palmeiras ficou pro Série B. Ah, o futebol esquece muita coisa. Não tem muito tipo, não. E um jogador que o Corinthians quer é o do River Plate, Théo Gutierrez. Mas o Corinthians sempre quer alguém do River Plate, né? Ele gosta. Isso. Mas o Théo Gutierrez... O Lucas Prato também tá na lista. Também tá na lista. O Théo Gutierrez é o seguinte, vocês acham que Luiz Fabiano, Edmundo, esses caras dão um problema? Théo Gutierrez, ele dá muito mais. Uma das coisas dele, ele pegou um revólver no vestiário do Racing, apontou pro companheiro e ficou fugido. 3-4 meses, o Théo Gutierrez é um cara, joga muito, pô, mas temperamental. Revolver, lembrei da época do Mário Sérgio no São Paulo. É. Deu o Marcelo e o Rei do Gatilho. Théo Gutierrez, sombra. O Silvio chamava, o Silvio chamava. Sabe o que você não lembra mais? Você chamava o Mário? Eu devo lembrar, Balando. Como é que Cisco eu chamava? Kid. Isso é, Balão, é porque depois que eu fui pra Rede TV, Balão, eu apaguei toda a minha carreira pra trás. Não, a memória não falhou. Mas a melhor parte não se apaga. Balão, deve ter lembrado. Você não pode apagar, viu? Porque você fez o melhor programa da história. Balão, meu ver, melhor programa obrigado, de futebol da história da televisão, ao lado de Flávio Prado, Clube dos Esportivos. E como narrador, na minha opinião, na minha modesta e humilde opinião, Silvio Luiz foi o maior narrador de futebol da história. Depois o Domênico sou eu, Balão. Ah, mas convenha. É chuleta no vinagre. É, na nossa adolescência, né, Benja? Minha, sua, do Domênico. Eu já na tinha nossa 92 geração, anos nessa época. Já na idade madura do RG, a gente, pô, chegava quarta-feira à noite, ou até às vezes no fim de semana. Sim. Pô, era um programa legal. Além de você ver o jogo, era uma equipe legal de você assistir transmitindo. Que era o Silvio Luiz, era o Eli Coimbra, o Flávio Prado. Da Atena, depois. Não, mas não, isso foi na Bandeirantes, bem depois. Eu já tô falando antes. É aquela época que eu tinha que pegar o Batreda, lembra? Época que o Silvio pegava o telefone no meio do jogo. Essa época era popletada no biscoito. Chegou a ter comentários do Elian Saldo, chegou a ter comentários do Ciro José, e também chegou a ter comentários... De Noé. Não, rapaz, era um comentarista falecido. Alô? Esqueci, mas até o fim do programa eu lembro. Quem morreu foi a Ferreirinha, sombra. A Ferreirinha morreu. Sabia, Dodô? A Ferreirinha morreu. Não sabia, não. Mas era muito legal. Obrigado, Dodô. Você assistiu e passava muito à noite na Record. Passava muito. Eram os jogos do Campeonato Carioca, porque jogo do Campeonato Paulista não passava na TV. Então era assim, era até as 9 horas da noite, passava James West, passava Bonanza, Columbo. Laredo, um desses... Columbo? É? Columbo? Laredo, velho. O Columbo não passava esse horário, o Columbo costumava passar 11 da noite depois que acabava o jogo. Qual era o nome do Vesguinho lá? É o Peter Falk. Peter Falk. A pena que a Record queimou tudo, né? A Record perdeu... O Clube dos Esportes perdeu, mas se você colocar no YouTube... Tem algumas coisas do esportista, mas a qualidade não é das melhores. Foi uma judiação. E teve um lance teve o Silvio Luiz épico, quando ele desceu, quando a Federação, que a Federação Paulista de Futebol aqui na Brigadeiro, ele e o Flávio Prado, de cartola. Candidato a presidente. E ele teve um voto. Do São Paulo. Ele, o Silvio Luiz diz que não sabe oficialmente quem foi. São Paulo sempre votou contra a presidência da federação. Foi contra. Por que foi feito isso? Sempre, sempre. É histórico. Por que eles fizeram isso? O quê? Desceram a Brigadeiro, os dois de Jarrete? Jarrete. Na época porque tinha racionamento de gasolina. Não, senhor. Não? É? Não. É assim. Era protesto contra a federação. É verdade, galera. Isso sim. Eles foram de cartão, mas eles foram de charrete? Porque não tinha. Era racionamento de gasolina. Mas eu tô dizendo. Você vê que desde Cartola, Fred. Você vê que desde. Olha, eu tô lembrando. Silvio Luiz é um monstro, cara. Silvio Luiz é um monstro. Agora, só naquela época, quem era o presidente? Era o Nabi ou era o Marinho? Não. Não. Porque o Metidieri foi um pouco antes, não foi? Ou era o Metidieri que eu tava? Acho que era o Metidieri. Era o Metidieri? O Nabi acho que veio depois. Nabi, o Nabi foi bem depois. Nabi. Eles não estavam lá pra substituir. Era outro, hein? Acho que não era. Pra... Bom, vamos. Tem que ligar pro Silvio Luiz e perguntar. É. Agora, nossa, eu tô aqui, malandro. Pergunta aí, Danilo. Ó, ó, eu recebi um tweet aqui. É. Eu vou averiguar aí, viu, seu RG? É. Diz o Glenilson Oliveira que o Rogério Ceni desmentiu essa coletiva de despedida junto e o marketing de São Paulo também. Aí, que essa história aqui. Quem tá dando é você a informação. Porque tem uma... Não, a Pênalti que postou isso. Então, mas não, Benjamin que leu. Pô, RG, mas você tá chato. Eu tô lendo o negócio que todo mundo divulgou. É. Então, qual que é a informação? Ah, é que você falou, viu, seu RG? É, você falou, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tudo que eu falo, você critica. RG, nem o Rogério tem certeza se ele vai parar de jogar ainda ou não. Ah, vai. Eu não tenho essa certeza. Não vem falando, poxa. Tem que falar aí. Ah, mas ele já desmentiu. Ah, peraí, se o Rogério desmentiu, que mico, porra. Que mico desmentiu. Se o Rogério desmentiu, se é verdade, se desmentiu, se é verdade. Que mico seria do fornecedor de uniforme. Falta de comunicação. Vou dar uns telefones aí, vamos ver se desmentiu ou não desmentiu. Meu Deus, levanta isso aí, porque se é a oficial comunicado. Mas será que não seria uma coletiva para lançamento de uma camisa e isso? Não, mas peraí. E falaram que ia ser uma coletiva de encerramento? Tá. Eu entendo o que você tá falando, Portugal. Né? De repente não era isso, gente. Peraí. O convite está aqui escrito. Diga. Venha participar do anúncio da despedida de Rogério Ceni. Tá. Neste dia 25, o mito anunciará o término de sua carreira. Esse cara só lança numa camisa. Foi o convite. O convite, tá aqui encostado. Aí, insubstimável. É, então, agora. Se é verdade isso que o ouvinte tá falando aí no Twitter aí do Benja... Eu não vi. Eu também não vi, mano. Vamos checar. Estádio 97 da Energia 97 tem oferecimento de HDI Seguros. Imagine que você está no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu automóvel. Você desce para ver o que aconteceu. E descobre que o motorista do outro carro é o Anderson Silva. Você não vai discutir com ele só por causa disso, né? E nem precisa. O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e está resolvido. Em minutos, a autorização do conserto estará na sua mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de contar com o HDI. Seu corretor que cote com o que ele quiser, mas ele tem que apresentar para você a cotação da HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. O preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97, tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Da BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Grupo Ester, um nome construído com história. Outback, happy hour no Outback é muito mais divertido. Também é oferecimento de Banditec, a faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. Acesse banditec.com.br. Vamos trazer ouvintes? Telefone. Oi. Só uma coisa antes. É, perdão aí. Pois não. O segmento. É porque. Diga é, em Pretzel. É, ó, que é o. Zaidão. Ó, Zaidão. É. Maravilhoso, Cláudio Zaidão. Perdão se eu não imitei direito. Vou melhorando. Não, foi a falha minha. Não, faz parte. Ó, só a escalação do Palmeiras antes de terminar, de começar a reforma da Arena. É. Só pra ver se alguma coisa mudou de lá pra cá. A escalação? É, o último jogo oficial do Palmeiras. Ah, São Paulo. É, lá no Parque Antártico tinha sido contra o Grêmio. Ah, entendeu? Tá. Só 4 anos atrás. Faz tempo isso aí. Pra vocês verem, se mudou muita coisa, não. Porra, mudou tudo. É, não, o elenco. Não, a qualidade, ele tá dizendo. Exato. Ah, a qualidade. O goleiro é o Marcos, né? Isso, evidente, é melhor, né? Evidente que melhorou. Piorou. Piorou. Não, piorou, mas não dá pra dizer que é horrível. Não, hoje. Não. O Prass é um bom goleiro, hein? Exatamente. E o Prass tem muita responsabilidade nesses pontos a mais que o Palmeiras acabou ganhando. Aí. Evidente. Não, sim, tudo bem, vai. Marcos, aí Vitor, Léo, Danilo e Armeiro. Pera, Vitor. Vitor era do Goiás. Sim. O Palmeiras emprestou promessa. Até pro time aqui da rádio, amanhã. É, serviu o café aí. Vitor, tem mais? Como é que é? Vitor, Léo, que tá no Cruzeiro, né? Danilo e Armeiro. Ah, o Danilo era bom zagueiro. Os dois na Itália hoje. Léo, Danilo e Armeiro, os três hoje. O Armeiro foi pra seleção colombiana. É melhor os caras criticavam ele. Aí. É, o Léo, não sei. O Danilo, acho que sim, hein? O Léo veio jogando bastante no Cruzeiro. O Armeiro, evidente. Você imagina hoje o Danilo junto com esse menino Natan? Sim, o Danilo era um grande jogador. Aí o meio de campo. Só pra terminar isso. Vai, continue. O meio de campo é Edinho, Marcos Assunção e Márcio Araújo. Armando o jogo, Cleiton Xavier. É. O meio de campo já é melhor do que esse que tá aí. É bem melhor, né? Ah, é melhor. Bom, o ataque é o Everton. É melhor. O ataque é quem? O Everton, que era do Corinthians, depois voltou. Nossa, aí não. E o Vinícius sem freio, que tava no Vitória. Não. O ataque era pior. O ataque era bem pior. Mas o meio campo era bem melhor. Mas o diferencial é o Cleiton Xavier. Então, Marcos Assunção no auge também. Nós tínhamos um jogador que bateu hoje, por exemplo, você pega faltas do Palmeiras, elas são bolas perdidas. É. E nessa época não. Era uma jogada mortal. Agora tem uma informação que o Valdívia, rapaz, deve não jogar mais até o final do ano, hein? Ixi, meu Deus! É mais fácil isso, também. Então trata de ganhar hoje. Parem as máquinas! Não, sério, então, a contusão que... Mas como ganhar do Curitiba em Curitiba, informação que me chega é que é contusão na coxa. Não é quadril? Não. É também. Quadril, coxa e tal, coisa é complicada. Se for de extensão mesmo, esquece, hein? Aquela dúvida do comentarista, o Luiz Fornelli, tá falando que era o Pedro Luiz. Paulielo. Pedro Luiz. Lembra? Pedro Luiz. Falar uma palavra pra vocês aí. Fala, Benja, não é nada disso. E além do Pedro Luiz, teve um outro ainda. Pirão e Castro. Não, Castro tava na Gazeta. Esse era com... Fala, Benja. Falando igual pra vocês, velho. A pênalti comeu... Comeu bola? Opa! Comeu bola? Rogério, isso aí não é a confirmação que o Rogério vai parar. Você tá brincando? Também não sei nem se vai ter o lançamento dessa camisa. Porra, mas que viagem, velho. Então, RG, quando mas eu falei pra você, feita, há duas semanas atrás, que eu tenho um achômetro e nunca foi informação. Eu tenho, quando você conversa, eu interpreto o que tá acontecendo, às vezes você tem acesso a algumas coisas aí e tal. Eu falo, duas semanas atrás, eu falei aqui, será que o Rogério Ceni para... Não está com o cara. Eu não sei se apenas te emitir uma nota aí também pedindo desculpa, não sei. Vai precisar aguardar, né? Não é quente, não. Vamos aguardar ele. Segura só um pouquinho aí, vai conversando aí. Agora, lembrando que eu tenho, mas o que você está falando é um achômetro. O seu achômetro, o meu também é um achômetro. Eu acho que o Rogério fecha. O meu é um achômetro baseado em fato. Eu tenho que falar comigo é o seguinte, o meu na palavra dele. Se o São Paulo for campeão contra o River ou contra o Boca na Sul-Americana e ele terminar ganhando a taça. São Paulo precisa ainda passar do time hoje. Por isso que eu coloquei C. Acredito eu que ele para no auge. Se o São Paulo não conseguir sucesso e classificar para Libertadores, acho que ele fica mais 6 meses. Eu acho. Assim, é o que eu penso, né? Também que sou eu. Olha, segundo informações aí, agora só trocando de hinos, a diretoria de São Paulo também contraria essa situação aí. Olha aqui, segundo o tweet do Júlio Casares. Que furo, hein? Ninguém pode falar pelo clube ou pelo atleta. Não fomos consultados previamente. Será que foi? Nem o Rogério Ceni. A fornecedora cometeu um erro absurdo. Será que foi hackeado? Comida de bola, hein? Para com isso. Invadir meu Twitter já perdeu a. perdeu o. Olha. Meu primo, meu irmão. Também ultimamente a relação São Paulo fornecedor de uniforme já não era naquela maravilha. É passível de. Eu entrei na pena. Eu te fantasiado de TI, entrei lá. Falei, eu vou colocar aqui uma coisa. Coloquei, aí agora vai aparecer. Olha pra tela. Tô olhando. Pegadinha do Mariano, meu Gugu! Então vamos aos ouvintes. Já tem ouvinte pra entrar no ar. Toca as Drubal. Olha. Que furo. A comida de bola do ano, hein? Alô? Desculpa, Dodô. Folha. Opa, quem é? É o Ricardo. Ricardo Amaro Lourenço. Tá desanimado pra cacete, hein? O que aconteceu com o cara? Véspera de feriado. Tá no trabalho, é? Véspera de feriado. Você vai viajar, velho? Vou nada, vou ficar de boa com a família. É melhor. Como assim viajar? Hoje chegou o Zé e fala, vou pro Guarujá, volto na segunda. Mas como assim? É feriado amanhã, ué. Feriado é amanhã. Não é sexta. Mas não. Só amanhã. É que a sexta foi enforcada. Você já ouviu falar em emendar o feriado? Ah, enforcaram, né? Esse negócio de emendar feriado, Leidinho, é uma coisa bem brasileira. O povo brasileiro, Leidinho. É cultura. Leidinho, o povo brasileiro hoje tem condições pra poder ter um feriado melhor. O tudo de bom pra você e quem for da sua família. Só pra salgar a bunda no mar. Ô, Sombra, o que que é? Amanhã é Natal, o que que é amanhã? Eu não queria emendar o feriado, eu queria emendar um ano. O finalzinho de ano. Quanto mais se emenda feriado, menos produz o país. Chegou um office boy, mota, hoje. Olha o cabelo dele, velho. Que porra é essa, mota? Tava dormindo, cara. Você penteou o cabelo, mano? A cara de quem tava dormindo, velho. Olha, acordou agora. Mas você tava dormindo. Tava cortando o cabelo. Ficou ridículo, mano. Você tá com cara de sono. É que eles fazem massagem. E dormiu na cadeira, amigo. Verdade. Ele faz massagem. Você cabelo, dormiu na cadeira? Você criticava o Benjamin que ia lá e fazia massagem lá. Ele faz massagem, faz... Não, mas peraí. Enquanto corta o cabelo, vai fazendo massagem? Não, mas Benjamin era um lugar que custava uma grana. Não precisa fazer propaganda, mas é... Puta salão, legal. O Benjamin... Quanto morre? É engraçado. Vocês criticavam o Benjamin, falavam um monte quando ele ia lá no... Mas a gente tá preocupado, fazia massagem. Cara, mas agora tem quanto custa? Mas eu sempre fiz isso. Eu nunca critiquei o Benjamin. Ele tá certo. Mas quanto custa? É só 200, cara. 200? 200? Quê? Ué, 200 pau pra cortar cabelo? Você tá louco? É, massagem. Esses caras aqui estão jogando dinheiro no lixo, hein? Por quê? Eu cuido bem de mim, pô. 200 pau pra cortar um cabelo. Mas quem corta? Ele é deles, pô. Deixa eu jogar, mano. Eu corto com o Zé lá na rua, cara. Daí que é barato. Aí você ganha um suco. R$23. Tá ótimo, Zé. Barato. Corta, velho. Corta, velho. Não tem que papri massagem. É, ganha que suco. Cortar cabelo e cortar cabelo, RG. Massagem. Massagem, cortar cabelo e cortar cabelo. Mas eu tô errado, RG. Cortar cabelo. Ou eu tô errado. É cortar cabelo. Ou eu tô errado. Massagem. Você vai aqui, ó. Você vai aqui do outro lado da rua, tem um falseta ali. Você vai lá, tem um cara lá que faz massagem. Aquilo não é massagem. Você paga lá, sei lá, meia hora, 15 conto. O cara faz massagem em você, filho. E foi o Prince que fez massagem em mim. 200 conto. É a cara do Prince, cara. Ou tá sobrando dinheiro pra cacete. Eu vou convidar o Domênio sem custo. Sim. Pago por mim. Pago por você. Eu vou te convidar pra você cortar o cabelo comigo. Quem vai pagar? Eu. Você vai pagar pra mim? Eu quero que você vá. É igual os Estados Unidos. Você não gostava. É igual que você fosse, falei demais. Eu vou te levar no não Dário. Não é igual aos Estados Unidos, pô. Não, eu vou te levar Dário. Não é igual aos Estados Unidos, velho. E o Sombra. Não existe. Não, mas eu não reclamo de fazer massagem, etc. Não, mas no Dário, lá no Beca. Que abriu o estúdio Beca aqui na Vila Boim. Tá pago já o cabelo, hein, esse japá. Não, tá pago, não. Eu vou pagar do meu bolso. Ô, Ricardo. Você tem que se cuidar, Domênio. Ricardo, eu não sei nem se você tem cabelo. Você vai comigo e com o cuidar. Mas que tá cuidando da saúde. Eu vou no cabeleireiro e falo, corta pra mim. Aí ele corta o meu cabelo, barato pra caramba. Corta pra mim o cabelo, meu filho. Zé, vai no Zé da cana daí que é bom. Vai lá, vai lá. O fato de você... passei tonalizante. Você pintou o cabelo? Você pinta o cabelo? Não, você não tá é pintar. Tonalizante é diferente. Pintou o cabelo. Pintou o cabelo, velho. Qual o problema? Vocês são tudo ogro, gente. Não, ogro? Não, é. Porque a gente não é. A idade chega. Eu gosto de cuidar, meu. Eu gosto de cuidar de mim. A idade chega, quem é? Olha o Mota lá deitadão. Olha, parece uma baleia. Nossa, velho. Olha lá, então. Aí tava o Prince fazendo massagem em mim. O Prince. O cara tinha a cara do Prince. Mas Ricardo Amaro Lourenço. Fala aí, Sogra. Você vai também no cabeleireiro onde é corte e massagem simultâneo ou não? Sogra, eu gastei 70 pau pra comprar uma maquininha pra cortar cabelo careca todo domingo. Mas é barato. Não tem cabelo, posso fazer o quê? Cortar cabelo e gastar fortuna. O pau paga R$2 o corte. Vamos fazer uma promoção no final do ano. É. Eu arrumo. Pra te levar 10 ouvintes pra cortar cabelo que nem tem que cortar. Que nem gente grande. Que nem tem que cortar. Cortar cabelo e cortar o cabelo. Corta pra mim. Avisa aí, mano. Olha, esse formato aí de cortar cabelo com massa é legal pra caramba. Lógico, relaxa. É coisa de nego que tem dinheiro. Toma aquele café. Tem uma marca de café. É coisa pra quem tem muito dinheiro. Você quer champanhe? Você quer café? Eu tô errado. E tempo também. Tem tempo também. brincadeira. Que viadagem isso, hein? Você, tem, rapaz, você e o Mota tem razão. Cortar o cabelo, massagem, belo atendimento. Champanhe, cara. Isso é legal. Isso é legal demais. Isso é legal demais. Só acho que tá um pouco caro. Não tá. Porque você pode cortar o cabelo aí, mais massagem, etc. O combo sai mais barato. O combo, só faltou ouvir a batatinha. É. Corta o cabelo, paga 10 conto com um que suco. Compra pra mim o cabelo aqui, meu filho. Bom, mas agora... Vocês estão loucos. Agora, o Domênico paga pouco também, porque é o seguinte, o barbeiro... É proporcional? Pera, Domênico, deixa eu explicar a história. O Zé. É porque o Zé aqui não é cabeleireiro, é barbeiro. Barbeiro. É barbeiro, que é diferente. Barbeiro, cabeleireiro. O barbeiro... Lá do Domênico, ele paga 15 conto, 20 não, reais. Não, é 23. 23? Não, não diminui. Com caixinha. Porque é, assim, ele corta o cabelo e depois 25. Ele pesa o cabelo cortado. Ah, ele, mas é por peso. É por quilo. O barbeiro do Domênico corta por... Você dá caixinha, Domênico? Você dá caixinha ou não? Lógico que sim. Quanto que você dá? O Zé, não, o Zé fica 30 reais, fica lá, o que eu tiver lá. O Zé, a gente... O sócio tá louco? O cara cobra 23... Se o cara cobra 23 e dá 7, tá uma ótima caixinha. Sim, tá bom. 30% de caixinha. Tá bom. Mas o Zé merece, gente. Eu conheço o Zé. Você mudou. Eu conheço o Zé desde que eu era solteiro, rapaz. Vocês estão loucos. Zé, gente boa, bagulho, corta bem o cabelo. Vai lá no Zé, lá na casa dele. Ele ainda enxerga. Pode ir. E o Bolsa Família é só 70 reais, Lindinho. 200 do cabelo não dá. Sim, mas olha pra mim. Você imagina, 200 quando eu pagando sem ter cabelo pra cortar, pô. Não, não teria menor. Mas aí tem desconto, Domênico. E a massagem? Você paga meia. Eu pago meia? Meia. Se eu pagar meia, você tem que ganhar meia. Você tem que pagar um terço. É lógico. Você é estudante, eu já não tenho cabelo, porra. O cabelo da Domênica eu corto de graça. Não é verdade? Você pica? Eu tô rezando aqui pro meu barbeiro, não tava escutando o programa. É verdade. Porque, pô, 200 de um lado, 400 do outro. Eu pago 30 e lá. Mas é o seguinte, você tem que ver. Barbeiro do Mota, barbeiro do Benjamin. Vocês podem ficar numa região onde o IPTU é mais caro. É no quadrilátero de ouro. É lógico, quadrilátero de ouro. Cara, eu gosto de ter justificativo. Mas por falar em quadrilátero de ouro... Aqui, ó. Isso aqui é o bar do salão. É bonito, bonito, descolado, descolado. Legal pra caramba. Legal demais, legal demais. Ele vai numa boate. Você quer o quê? Quer um Cosmos? Tem DJ, daqui a pouco tem uma moça, uma zona. Corta o cabelo, vem o cara com Cosmos pra você. Tudo isso tem seu preço. Lógico. O que é Cosmos? É, um Cosmopolitan. Cosmos eu joguei no Santos. No Cosmos? No Cosmos. É o New York Cosmos. É verdade. Aliás, você tem notícia, Dedinho? E o Amaro? Levou cigarro pra ele? O Dedinho tá vendo só o quadradinho. E o Amaro? Amaro, vamos falar do Tricolor. Hoje, jogo semifinal sul-americana. Qual é você agora é o comentarista de Energia 97. Você vai dizer o que você antecipa para o jogo de hoje à noite. Um jogo importante, né? O contra-campeão de Libertadores. Por sinal, a semifinal da Sul-Americana tá melhor que a da própria Libertadores, né? Eu acho que o São Paulo consegue vencer aí 2-1 hoje também. 2-1? Pô, eu prefiro 1-0. Tem que colocar o Kaká um pouquinho no banco. Os três últimos jogos ele foi mal pra caramba. É que o jogo lá é o seguinte: o time dos caras, no meio campo tem dois jogadores, Sombra, que chama a atenção. É um baixinho, de 1,60m, chama Cárdenas e o Cardona é o 10. É. São os dois que eram no meio campo dos caras. É um bom time de futebol. E o campo é grande, sim, mas eles tocam a bola, eles jogam e deixam jogar. E vai estar tá lotado, vai ter hein? Uma marcação, vai estar tá lotado. Pressão, 44 mil pessoas. Sim, vai estar tá lotado. Mas não é um time assim que. Mas o Pereirão vai jogar. Não é um time Mota que vai bater no São Paulo, não vai ter pressão, não vai ter nada. Só que é um time tecnicamente muito bom. Agora, esses dois jogadores... Pereirão saiu lá do Uruguai, vai se apresentou ao São Paulo e jogará. Agora, o Ricardo, você falou do Kaká, você colocaria hoje no banco. Então escalhe o seu time ideal hoje. Seria o Rogério, né, que não tem jeito. Ah. Por que não tem jeito? Você não gosta? Coloca o Hudson, mesmo que já tá lá. O Tolói pode jogar, né, já voltou de contusão. Bela partida contra o Palmeiras fez o Tolói, hein? Ibra, Rafa. O Moringuento lá também, o Edson Silva junto com ele. Moringuento. Edson Silva. Cabeção. Paredão. Já tá parecida com o de um amigo meu, Paulo Rogério. Cabeça de nós todos, né? É. Cabeça. É um vaso. Cabeça de todos nós. Coloca ele na esquerda, os dois volantes, o Souza e o Denilson. É. O Ganso, o Michel Bastos, o Fabiano e o Kardec. Deixa eu falar pra ele, por que ele não quer vir no meu lugar e dirigir o time? Eu fiquei em casa, meu. Tô com saudade das crianças, eu cheguei em casa esses dias, meu. Cachorro rosa, meu. O Muricy correu na ladeira, esse ano tá suave. Pegou um elenco bacana pra trabalhar. Só que o seguinte, eu cheguei em casa, o cachorro rosa, as crianças não reconhecem mais. É, ué, é, quanto é, tempo eu tô fora de casa? Não é mais criança, né? Seus filhos estão grandes. Tá grande, né? Já. Tá daqui aqui, a pouco, né? Você tem neto. O moleque tá aqui tocando, aprendendo a Excel. É DJ. DJ. Murcizinho, DJ. Fabinho Ramalho, DJ. Tem futuro, mano. Ramalhinho. Agora deixa eu falar o seguinte. DJ Ramalho. Eu queria ver a inauguração do Campo do Porco, mano. Por quê? Ah, pra dar risada um pouco. Não, para. Mas o Murici é um cara respeitador, jamais. E ele é respeitado. Jamais falaria isso. Mas hoje é importante sair de lá com um empate com gols, pelo menos. Né? Isso que é importante. Ah, e liquidar que São Paulo. Gols, é. Exatamente. Mais uma informação. Lá no Campeonato Colombiano. Eu acho que o Kaká não entra. Lá no Campeonato Colombiano tem uma fase do. Classificam 8, aí junta dois grupos de 4. Ah. Eles abriram mão, esse tricampeão colombiano, não jogaram no final de semana para esperar o jogo contra o São Paulo. Conseguiram a liberação de um jogador da seleção, dois ficaram. Não joga o Boca Negra e um outro jogador. E o Pereirão tá indo pra jogar pelo São Paulo. O Álvaro Pereira deve jogar pelo São Paulo. Esse é o cara. O jogo é difícil, mas não é um time que vai dar pontapé, nada de... É um time que joga e deixa jogar, dentro e fora do casa. O São Paulo tá na dele, tem que esperar. Vai ter um time que não joga, não deixa jogar. Vai levar a goleada. É muito bom. O 10 do Nacional da Colômbia joga em qualquer time do Brasil. Você palpite, Portuga, só pra ver, vai. Vai, Jardão. Eu acho que no final da. Não, confronto, seco. Quem classifica é o Nacional. Não, seco, palpite. Quem classifica é o Nacional. Ih, então o São Paulo passou. Passou. Pra mim, o São Paulo passou. Ah, obrigado, Portuga, valeu. 10 jardas. E presta atenção no número 10 do Nacional. Que história é essa de 10 jardas? Que os caras ficam mandando no Twitter. 10 jardas. Você eu vou te explicar. Famoso 10 jardas. Eu vou te explicar fora do ar, você vai entender. Porque no ar é muito complicado. Eu vou te explicar. Ah, assim. Não vamos explicar agora? Tá não, fora do ar eu te explico. Ele vai te explicar fora do ar porque ele tá com vergonha de passar feio, fazer não, porque feio. Porque aqui os caras, vocês não entendem nada. Conhece um pouquinho de NFL, ele vai conseguir ajudar o Portuga nesse caso aí, que o Portuga tava viajado. Mas os rumoristas, eles são todos corporativistas e é capaz do Rudy defender ele. Não, não, vou ver. Se ele tiver errado, eu assumo aqui. Assim. Vocês são corporativistas. Não pode ser, ele é possível. Né? É. Tem o sindicato dos imitadores. Eles se unem nessa hora, eles vão tudo no mesmo. Se tiver sindicato de imitadores, é o sindicato mais rachado que existe. É, né? Verdade, tá a maioria aí, vem de Deus. Isso não. Tem mesmo. Ô, Ricardo, palpite pra hoje então: Tricolor e os caras da Colômbia. 2-1. 2-1, pode ser 1-0. 2-1 pro São Paulo, tá bom. É, tá na mesma. É, vai ser bom. Ah, você viu o novo gerente lá da base chegou, já mandou 12 embora. Mandou mesmo, entre, mas a limpa. Entre auxiliar, treinador, olheiro, já mandou 12, demitiu 12. Ele fez a limpa. Ah, ele veio pra isso, né? Foi, chegou em Cotia e já falou, ó, ps, você 12. Fora, você molecada? Fora. Não, não, o nego... Que trabalham lá. Técnico. Molecada é perigoso mandar ficar mandando embora. Molecada já mandaram vários. É mesmo? Tinha mais de 200, já estão reduzindo. Quem que é? Ele era do Grêmio, cara, é um gerente. Ah, aquele que falaram que o São Paulo ia contratar pra... É o Chávari, o nome dele? Acho que é isso. Mas essa é carne de javali... Júnior Chávari. Essa carne de javali é horrível, mas deixa tá ruim demais. Foram demitidos treinadores, auxiliares e observadores de atletas. Que beleza, hein? Não sobrou ninguém? Mas tem que fazer a limpa, né, cara? Renovar, fazer diferente. Dizem ser um bom profissional da área. Dizem ser um cara bom na área. Faz parte, faz parte. Que tenha metas. Agora, Cotia é um lugar muito bom. Temos joias em Cotia. Exemplar. São Paulo é exemplar no que faz. O que o Juvenal montou lá é exemplar. Obrigado. Parabéns. Porém, para tanto o que se diz é que pro tanto que gastava, precisa revelar mais. Não estava tão eficiente para aquilo que o São Paulo proporciona para os garotos lá. Mas você ouviu uma declaração do Muricy dizendo que da última vez que ele foi lá, nem convidaram para entrar para ver que ele é meio rachado? Que eles tinham São Paulo. Chegou lá na porta e falava assim: quem é o senhor? É, disse que era mais ou menos assim. Muricy saiu uma declaração também. Dessa. Pode ser, né? Falou que tava na hora de fazer a limpa. Falou que era outro São Paulo. Diz que defendeu. Falou que nem foi convidado a assistir o jogo. Diga, Narigudo. Ó, Amaro. Mas que mico da pênalti, hein? Eu vi, eu tava lendo, mas eu mico pra você. Meu Deus. Caraca, hein? Que mico. Como é que a pênalti lança isso não é uma coletiva? Isso passou a ser um gorila. É um gorila. É um King Kong, velho. Sem o Rogério tá sabendo, sem o São Paulo tá sabendo. Isso é um gorila, velho. Barbaridade. Ricardo, um abraço pra você. Boa tarde, boa noite. Deixa eu só mandar um abraço pra rapaziada aí. Manda. Mandar um abraço pro Thiago, que tá trabalhando aqui agora. Ele fica indignado que não consegue ligar pra vocês, eu consigo. Sim. Mandar um abraço pro Derso, camarada, Dori, o pessoal do futebol de terça, que ontem teve churrasco lá, foi da hora. Derso parte disso. Teve churrasco com o pagode lá ontem? O churrasco com o pagode. Sim, é, churrasco com o pagode. Mandar um abraço pro Zé, Pichote, o Jacó, os caras, tudo lá, o Marcão. A rapaziada do futebol de sábado também, que sábado tem churrasco também. Ô, Dodô, aí. E o amor, Dodô? Tá vendo? Não, o amor é uma coisa linda que acontece, né? Fala aí, fala aí, fala aí. Fala. Fala aí. Essa imitação é muito boa, cara. É, na verdade, sou eu que tô aqui mesmo hoje. Viu, Belo? Viu, Belo? Viu, Belo? Não, porque o amor aqui que o palmeirense tem hoje pelo estádio, a gente veio aqui cantar um pouquinho. E até aquela música minha, não sei se você sabe. Ah, aí, que saudade que eu sinto de nós. E assim vai. Obrigado. Ricardo. Mandar um abraço pra vocês aí também, o Domênico, que é atencioso pra cacete com os ouvintes, o Benjamin. Nós, Domênico, gente, nós. Esse é o Domênico, você tá falando? É, bom, o Domênico a gente tirou pra cacete. Ah, eu tenho certeza. Disso. Bom feriado pra você, velhinho. Sempre foi. Bom feriado aí, RG, também pra vocês todos. Curta aí, muito. Obrigado, é. E não esqueça de curtir a gente amanhã, estaremos aqui. Estaremos ao vivo. Tá bom? Amanhã pode deixar que eu ouvir. É, então tá bom. Estamos reivindicando o plateia. Abração, rapaziada. Até mais. Até mais. Agora, muito importante também, você ouviu o recado do Benjamin sobre a BV. Fala, narigudo. Olha só, amigão, você já conhece o Credicasa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue. 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem, vale o crédito que você precisa. É BV! Bons negócios para você! Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Não sei se vocês vêm acompanhando, às vezes a gente fala muito pouco aí dos outros clubes, de outros estados, mas vocês viram que na primeira final, Galo e Cruzeiro lá em Horto, lá em Galo, o Cruzeiro não quis os seus ingressos porque não deram 10% dos ingressos para os torcedores aí do Cruzeiro, reduziram uma carga de 8%, a direção do Cruzeiro, então se é para dar 8%, não queremos nada. Era mais porra nenhuma. Foi a PM que proibiu, né? Aí... O Galo agora, o Cruzeiro agora, pro jogo lá no Mineirão, falou, olha, aqui não dá pra ter 10%, sei lá por quê, porque às vezes é aqueles compartimentos de estádio, setores, que você só tem como isolar uma parte... Não comporta. É, e ofereceram menos que 10%. E aí? E, atenção, preço do ingresso pro torcedor do Galo. Mais um pouco você compra um carro. Preço, R$1.000. Que barato, cara, que torcedor barato. Do Galo que quiser ir no jogo... Contra o Cruzeiro, tem que pagar R$1.000, porque o setor ali custa R$1.000. Fita do céu. O Palmeiras hoje tem ingresso de 500. Ah, mas peraí, R$1.000 não, mas já peraí. Não existe. RG, tudo bem, tem de 500, mas tem mais barato. Sim. O do Cruzeiro, e é uma o história torcedor também, do Atlético né? Não tem outra, não tem outra opção. Alternativa. É mil. Sim, mas aí... Ah, não tem outra opção, é só não, mil. Pode pagar meia, acabou? Pode pagar meia estudante, porra, é mil. Meio porra, estudante, velho. Mas o preço faz R$1.000. Isso aí, mas... Domênico, isso foi uma retaliação. É claro. Pra não falar que não, pra não falar que não podia vai dar. Que não podia, porque não pode o regulamento negar, diz né? Que tem que dar 10%. Não podia negar. Mas aí, pode cobrar o que quiser? Pelo jeito, pode. Mas aí que tá. O Atlético, no jogo de ida, Sombra, a diferença do que o Cruzeiro queria, do que o Atlético oferecia, era de 800 ingressos. No Independência. Não chegaram a um acordo com a de 800 ingressos. Aí o presidente Gilvan do Cruzeiro falou, ó, não quero. Não vou. Não, mas teve a parte da PM também que falou que não podia dar 10% porque não chegou de sonho. É que nem no Pacaembu. No Pacaembu nunca tem como você fazer um esquema de você dar 10% porque não tem espaço do visitante. Se você quiser dar 10%, você vai ter que tirar do seu. Não, você tem que dar o tobogã. Sim, são 4.000. São 4.000. E aí passaria de 10%. Aí já passa mais de 10%. Então eles mantêm no chiqueirinho que cabe 2,5. E o Atlético em nenhum momento se negou. Ele sempre quis. Ele sempre mas a PM vetou. Mas aí a PM vetou por causa de 800. Aí o Gilvão falou, também não quero. Mas me aguarde. Aí ele tá fazendo isso. É, muito se fala de rivalidade, etc. Qual é a rivalidade? Aqui tem até as brincadeiras dentro do programa, né? Que o Benjamin, que o Mano e o Domênico, o Benjamin não, mas o Mano e o Domênico. Ah, Palmeiras e Corinthians, eu vou te falar um negócio. Ó, mas Galo e Cruzeiro. E Inter e Grêmio. Bispera. Mas o negócio é muito mais acirrado. A coisa é terrível. Porque também só tem os dois, né? Em cada exato, cidade. É, exato. Muito você divide que a cidade. Pipoca lá, antes do jogo Cruzeiro e Atlético. É, tacaram um monte de milho de pipoca no campo do Independência. Não sei como eles fizeram, se foi com helicóptero, não sei. Só amanheceu, na hora do jogo, tava cheio de milho de pipoca. Aí o Calil disse que tacaram a pipoca, aí com o calor do estádio, estourou o milho e virou pipoca azul. E aí já tá aquela coisa, vamos descontar. Mas, cara, mas diz que comprovadamente Grêmio Internacional diz que não, é insuperável. Eu acho que é muito mais agressivo. É, que é insuperável. Até por parte da imprensa lá. É, a própria é, né? imprensa. A imprensa é dividida, semana né? Semana passada você via a coletiva do Abelão. Pô, os caras vão pra entrevista com o Abelão. Você vê que os... Pô, os caras põem a camisa pra fazer a pergunta. Ué, o cara não foi mandado embora lá? Se você fizer, embora, se você fizer a pergunta aqui do jeito que os caras falam pro Mano... Pro Murici, pros caras aí. É complicado, é. Porra, por isso que o Abelão. Lá tem um programa da Rádio Gaúcha lá que tem aquele cacalo, que são ex-presidentes do clube que participam, como o nosso aqui, de rivalidade. É. O cara falou, mas nem é bom, porque um xingou o outro, mesmo seu filho dá pano e não me grita comigo. Pá, pá, pá, pá, pá. Que é insuperável. É insuperável, porque quem? Se o cara abre o comércio, tem que ser azul e vermelho, senão o cara tá. Tanto que o patrocinador tem que ser igual pros dois. É, por que tu acha que eu aprendi a relinchar? Mas é só a cara, né? Comecei só a cara. Eu gostaria, Felipão, de queijo, dizer que vou poupar jogadores contra o time do Grêmio, para facilitar o seu trabalho. Eu, sinceramente, eu sou totalmente contra essa coisa, esse tipo de fanatismo. Desculpa, mas é assim que é. Eu não curto essa, não. Mas tem coisas, da tem torcida, coisas folclóricas, né? Eu que eu acho legal. É, mas por esse exemplo, tipo no cara a esse lá, extremo, não. Não, o Grêmio Inter, o cara Papai Noel vir de azul, é legal, isso aí não ofende ninguém, é uma brincadeira, negócio da cor e tal. Mas os caras são agressivos demais. É, demais. Tudo que é extremo, tudo que é radical. E lembramos que amanhã também tem River e Boca, que o bicho pega muito na América do Sul. E é complicado. Cada um, né? O piloto lá, o Jules Bianchi, é verdade que saiu do coma? É. É verdade? A família emitiu um comunicado. Graças a Deus, se saiu. Mas ele tá bem, não? Não. O estado dele é. O que divulgaram é que o estado dele é meio vegetativo, Domênio. Caramba, velho. E ele saiu do coma e agora vai ver o também deve estar mal. Assim como o estado de Schumacher. Diz que a não. família não deixa... Não, um ex-piloto foi visitado, disse que ele está na cadeira de rodas. Fala, mas ele está com a memória afetada, né? Mas que ele está na cadeira de rodas e... Né? Eles não deixam, diz que ele fala, mas ele não fala... O Jean Todt soltou um comunicado e aí foi desmentido pela imprensa, porque falaram que a evolução era muito boa. Aí foi desmentido o comunicado do Jean Todt. E falaram que traduziram errado. Mas eu acho que... Mas disse que ele perdeu boa parte da memória. O estado dele é ruim. Domênico, informações. Opa. Verdade é que o Valdívia... Você, só repassando a informação, o Valdívia pode ser que não jogue nem até o fim do ano? É, a informação que me chegou a pique... É, a coisa é mais séria aí do que estão achando. O Valdívia deu uma coletiva dizendo mas que ele queria, que ele queria ser o capitão na inauguração na reinauguração. Perdeu do uma dessa, eu vi, ele né? queria jogar de a qualquer preço, a qualquer custo. E agora tá com furinho, quem vai ser o capitão? Você sabe que tem as pessoas dizendo, Maita? Quem vai ser o capitão capaz hoje? Do Valdívia aparecer lá pra jogar? Descer de helicóptero, vestido né? Vestido de Mr. M. Diz que ele vai descer de helicóptero no meio do campo. O capitão que seria tudo uma pegadinha? É. Inventar que tá machucado. Ele vai descer no meio do helicóptero. Gente, muita palhaçada isso, né, meu? Ah, para. Tomara que. Ah, seria legal. Seria verdade, mas duvido, né? Seria legal uma surpresa. Para. Isso é surpresa, vovó. Posso falar um negócio? Pô. Nunca mais. Se o cara for jogar. A não ser que tivesse helicóptero? É, no meio da pessoa. Vai andar. Ah, legal. Você vive falando que a pessoa. Pessoal, tá tudo chato quando faz uma coisa diferente aí, não é? Só porque fui eu que falei. Se fosse você que tivesse falado, era legal. Não, peraí, o Valdívia descer de helicóptero. Quem é o ídolo do Palmeiras hoje? O Valdívia não pode descer de helicóptero. Quem é o ídolo do Palmeiras hoje? É, Sombra. Sabe o que seria legal? O Ademir da Guia descer com o Marcos. Chegou uma informação agora, Sombra, que é marketing isso. É marketing? Mas não sei que marketing é esse. Mas é um marketing, ele vai entrar. Ele vai jogar? Sei, marketing. Mais um. Tá machucado. Agora, marketing quê? Pra deixar o torcedor nervoso. Matar o torcedor do coração. Posso falar? É marketing desfibrilador. Mas assim. E aí joga e não ganha. Não, a menos que tivesse um acordo da diretoria do Palmeiras com a Federação Chilena. E ele e realmente é isso que tinha que ter um marketing e tal. Ele não pode fazer isso. Ele não pode não jogar num dia na seleção e jogar no outro. Portugal, legal, legal pra caramba. Ficar divulgando a semana toda. Se o Valdívia conseguir chegar a tempo, ele vai jogar. Isso é legal. Sim. Aí o cara desce de quartinho. Agora, o cara tá machucado. Sabe qual é, o problema dele descer de helicóptero é ele se machucar também. Na hélice. Tá indo, né? Porque gente, mas pera só, não é melhor esperar? Vocês estão criticando já. Eu lembro uma coisa, o Filipão, em 96, Portuguesa e Grêmio, o Arce chegou no Olímpico com a perna engessada. Todo mundo, o Arce não joga. Isso é verdade. Aí ele entrou e jogou. Mas aí não tinha outra nada. Coisa, era mas final, era um outro contexto, ou sei lá o quê. Em 98, São Paulo e Corinthians, que o Raí apareceu do nada. Ah. Lembra? Também, lembro. Muito bem. Acho que eu tô falando diferente. Mano, o Valdívia descer de. Mano, mas é o único ídolo tá do Palmeiras. Não, Motinha, em função de ficar noticiando que o cara tá machucado. É só isso. Não precisa estar. É uma surpresa, todo. O cara aparece, olha, a torcida vai vibrar. Puta, então você é jegue, eu tô explicando você outra coisa. Você que é jegue, pô. Você não entende que o cara é ídolo e não pode aparecer. Vamos definir quem é o jegue aí, pô. É muito burro. Olha, não dá. É eu que sou burro, tá vendo? Chamou o voto de burro. É você que não entendeu as coisas, tá parado no tempo. Eu vou chamar o Percival, meu cara. Não, você não pode chamar o Mó de burro, pede desculpa. É você? Não, eu não chamei? Não, muito bom. Você tá defendendo o Mó? Você cansa de chamar de burro. Eu chamei você. Não, mas você foi agressivo. Segue o jogo. Segue o jogo. Sem falatório. Olha, negócio aí. Daqui a vai entrar. Há um tempo atrás era a campanha Somos Todos Macacos. Vou ter que lançar a campanha Somos Todos Burros agora. Somos Todos Burros agora. Não, ele foi você. Você foi agressivo. Quem foi agressivo? É muito melindre. É muito melindre. Tá muito melindragem. Muito melindre, muito melindre. Quero ver quando for. Fecha o microfone, fecha o microfone do Mota. Fecha, fecha. Fecha, ó. Tá melindrado, tá melindrado. Tá melindrado. Olha, o pau tá quebrando, o pau tá quebrando. É, uma, é patada pra todo lado, é o jegue rosa contra o jegue azul, é, tá complicado o negócio. E você percebeu que dessa vez o Mota tá disparando a metralhadora cheia de mágoas dele, menos pra mim. Menos pro Benjamin. E atenção, o Benjamin defendeu o Mota. Porque, sabe por quê? Falando, ele é burro, mas não é não, tanto. Não, não, não. Sabe, uma coisa você fala, burro, brincando. É verdade. O RG foi agressivo. Não, eu não fui agressivo. Coisa feia. Eu não fui agressivo. Faz votação aqui. Eu tava defendendo o que ele tava dizendo de outra maneira. Você que tava criticando ele. Me coloque aqui na briga, briga de mas vocês. Mas eu não tô dois. Entendendo eu nada, eu sou coisa. Muito burro. Meu, sério. E depois eu que sou louco aqui. Na meu. Verdade, qual a diferença do burro e do falar em burro. Falar em burro. Não, deixa o burro de lado. Burro tá de cenoura. Ah, fica hoje. Aí, tá falando, burro. O burro chefe tá falando, vai lá. Ai não. Mas você vai terminar mal. Mas é... Vamos dar de assunto, você vai terminar mal. Mas pode falar, porque você me chama de burro. Eu não choro, não me lindo. Eu sei que o problema é a diferença. Essa é a diferença. É um talk show. Eu sou inteligente o suficiente pra saber que é tudo uma brincadeira. Ah, não é tanto inteligente. Agora chama de burra fresca. Nossa, de novo. É, talvez eu seja burro, porque eu te peguei pra trabalhar no programa. É lógico que é. Se não fosse isso, eu tinha pego. Mas tá claro isso, pô. Vai terminar mal. Vamos ouvir de assunto. Vamos ouvir o mais inteligente. Eu amo. Quem? Mano. Ah, não. É, não. Parceiro, o ano voou e agora tá quase no final, hein? E você, já decidiu o que vai dar de presente de Natal pros seus colaboradores? A garotada chegou com tudo e mudou a forma de se relacionar com o mercado. Agora, amigão, criatividade e inovação são essenciais na hora de motivar os seus funcionários. E é claro, né? Conquistar aquele novo talento que você tá de olho. Quer marcar um golaço, velho? Aquele gol de placa pra sua empresa? Então contrate o Ticket Alimentação de Natal, o cartão que dá liberdade de escolha para todos os seus colaboradores. Garante que a galera possa escolher onde e quando vai fazer aquela baita compra de Natal e ainda facilita os processos aí na sua empresa. Nada pior do que ficar pegando aquela cesta básica cheia de produto que você não vai usar para nada. Bolacha de maisena, fubá, meu Deus do céu. E não é só isso não, hein, amigão? Esse ano tem uma baita novidade. A sua empresa pode contratar o Ticket Alimentação de Natal e pagar tudo isso em até 6 vezes sem juros. Anotou aí? Em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. E ainda por cima você pode aproveitar essa boiada. O frete é grátis. Curtiu? Então acessa aí tanatal.com.br. Vou repetir, hein? tanatal.com.br e mude o jeito de motivar os seus colaboradores. É isso aí, mano. Mano, esse menino mais meigo do rádio brasileiro. Ah, o mano é. Eu não conheço o comunicador. O mano é gente boa. Comunicador não, vai. Falador de microfone. Mais meigo do que o mano. O mano é. Não é? Eu, não é um menino meigo? O mano é quase um trouxa. Ele é meigo. Ele é meigo. Ele é um amor. Ele é um. E ele aprendeu a verbalizar, velho. Agora segura o homem, viu? Ele aprendeu, né? Os caras meteram o Diego Souza hoje pelo telefone na Fox. Tem que ver o que ele falou pro cara. Mano é meigo. O que, que ele falou? Como assim? Ele chegou pro Diego Souza e falou, velho. Que eu falei com você, te agradecer. Obrigado. O lance? Falou do lance do jogo? Eu quero te agradecer, obrigado pelo que você fez aí, Vasco Corinthians 2012. Você se não é você, ele falou, a gente não ganha Libertadores. E ele? E o Diego, falou o quê? Cara, esse Diego deve... Ele deve ter o Dalai Lama tatuado no braço, velho. Porque eu achei que ele ia mandar um mano... A foda. É quando o nego respira. Ele não deu. Risada ele não deu. Mas ele respirou, né? Eu falei, respeito sua opinião, mas eu... O termo que ele usou, eu queria ter empurrado o Corinthians ladeira abaixo. Tá certo, falou bem. Só que vou fazer o quê, velho? O caso pegou... Ah, não, mas ó, o cara faz uma pergunta dessa, você queria que ele respondesse o quê? Parabéns ao mano. Mas ele perdeu o gol mesmo, ali ele afundou o time do Vasco mesmo. Mentira. Se o Cássio tocou na bola, tem o seu mérito também. Mas não pode perder aquilo. Ah, é? Tem. Vamos ao telefone 3284-7097, oferecimento de Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Também é um oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, toca, Asdrubal. Eita, mano, hein? Oh, alô, o helicóptero vai pousar. Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? É o Antônio, não acredito. Esse ditado, não cai duas vezes no mesmo lugar, é mentira, caiu de novo. Caiu? Eu liguei ontem, a primeira vez, consegui falar de novo, Sombra. Boa noite a todos aí, cara. Boa noite. É verdade. Mas me diz uma coisa. O que mudou de ontem pra hoje? O que te leva a... Por exemplo, você participou ontem, você gosta muito do programa. Mas ele descobriu que consegue ligar. Eu já sou fã de rádio. Certo. E eu ouço rádio desde a época do Zé Bete, o Gil Gomes... Legal. Então, rádio, eu não gosto muito de novela. Então, rádio pra mim é um programa que eu gosto de assistir, CBN, notícia, você. Que conversa. Gosto mesmo, cara. O rádio é a sua grande companhia. Escrotífico. Né? Não, o rádio é a família, né? Família, mulher, dos filhos, é tudo. Ah, mas o teu rádio é melhor que a tua sogra. Plantão, né? plantão. Peraí, só um minutinho que tem plantão. Plantão. Aqui. Tem notícia? Qual dia vai jogar? Plantão, certo é certo. Alguém tomou no. O Mota. Não é burro. Ah, você tá pedindo desculpa, então. Eu tô dizendo que o Mota não é burro. Então pede desculpa. O que aconteceu? Não, eu tô dizendo que o Mota não tem moral pra falar isso. Mota tá mostrando, tá provando que Valdívia vai descer. Tá tudo pronto pro Valdívia descer. Mas não é o Papai Noel que vai descer no Bourbon ali? Como assim tá tudo pronto? Aí ele mostrou uma foto. O Mota tá mostrando. Mas pode ser a foto de... O Mota tá mostrando. Ô, besta, que gramado, que estádio é esse? Não, mas pode ter sido semana passada. Tá, mas o que tem a ver o gramado? Os caras prepararam a pistinha aqui, tudo, ó. Prepararam tudo. Que pista? O helicóptero descer. Tem um símbolo aí. Pista pro helicóptero. O helicóptero do moto vem com a sua... Vai dizer que o helicóptero não tem roda. Vai dizer que o helicóptero não tem roda. Nem todos, mas tem. Mas tem helicóptero que tem roda. Posso falar agora pra você? Chupa. Você é burro que nem a Olha lá, tá vendo? Olha lá, a violência. Ah, juiz. Esse juiz é um canalha. Não dá um cartão. Aí, Mota, em 15 anos de programa, você era ouvinte, virou um repórter, foi pra mesa, pode voltar a ser ouvinte e vai pra rua, né? Cartão vermelho pra você. Olha, esse juiz tem que apitar a Copa, né? De falar. Você viu, o Mota deve estar ovulando hoje, porque ele tá num... Foi a massagem, a massagem que é. Posso falar uma coisa tá só? Tá animado, inauguração de estádio. Deixa a vó falar uma coisa, desculpa. Fala, vó. Olha, não importa se ele vai chegar de helicóptero, de bicicleta, de escuna, mas se ele jogar, eu vou ficar tão feliz. Você vai gostar, vó? Ai, eu ia achar legal também. Aonde chegamos, hein? Não é possível, né, vó? Ele jurou tanto que queria ser o capitão, que queria inaugurar o estádio. Ah, mas se machucou, hein? Pode falar, mas tá meio estranha essa história mesmo, gente. Assim, o cara se machucou no hotel? Não é. Você tava junto com os caras pra saber se machucou? Notícia do Valdívia machucado nunca é estranha. Mas, normalmente, quando o Valdívia se machuca, ele mete aquela cara dele, aquela mão na coxa durante o jogo. Contra a Venezuela, ele dava cara pícara pro Cabo. O jogo, mas, comemorou, aí apareceu machucado. É a primeira vez que o Valdívia se machuca depois. Mas é que ninguém viu o lance, ninguém viu ele meter a mão na coxa, foi depois, entendeu? Às vezes é depois que vem o reflexo, a contusão. Às vezes o cara tá no calor do jogo, é uma coisa. Eu acho que ele tem depois que esfria... Na verdade, eu acho que ele tem um furunco e não quis jogar, igual o MC. Amigão, você já ligou ontem? Que time você torce? Eu sou palmeirense, meu nome é Antônio Carlos de Salvo. Ah, é o cara. Eu meti uma gafa aí no Benjinha, desculpa ontem aí, cara. Eu tava muito agitado. Hoje eu tô mais tranquilo. Chamava ele de Bar. Chamava o Benja de Bar. Ah, foi você? Desculpa aí, Benja. Tava misturando estação. Mas olha, o que que mudou? Estreia, a gente fica nervoso, né? Mas tirando... Tá aqui, acabou de chegar. Olha que bacana. Mas tirando... Que hoje ele não vai te chamar de Bar. Tirando o nervosismo, então, o que que mudou de ontem pra hoje que você queria falar e não falou? E não vai te chamar de Bar. Não mudou muita coisa, não. É algumas coisas que a gente gostaria, que eu gostaria de ter falado, eu não falei. Fala agora. Por exemplo. Por exemplo, um abraço pro RG, esqueci de mandar, um abraço pro Nossa, que tomou vermelho, pra toda a galera aí. Isso, isso que é ouvir, relação, tá vendo? Ele, pô. Consideração. Em relação ao futebol Palmeiras, né? Fala do Palmeiras. Fala do Verdão. Fala, velhinho. Olha, o que que de ontem, o que que mudou no Palmeiras de ontem pra hoje? Ué, o Palmeiras vai jogar hoje. Vai jogar agora, já. Vai ser 2-1, a gente vai sair dessa e ano que vem é só alegria. Cara. Beleza, você quer mandar um abraço pra alguém? Coitado dele. Já. Não, mas olha, mas o Antônio, é você que... Tomei um castigo aí na discussão, vou tomar... Não, não vai tomar castigo não, eu queria te fazer uma pergunta, porque... Uma chibatada. Um assunto novo que foi iniciado aqui no programa. É, não lembro agora quem levantou a tese aqui de que essa história de Valdívia pode ser mentira, que não estaria machucado coisa nenhuma, seria uma jogada de marketing para surpreender o torcedor do Palmeiras e ele chegaria, segundo Mota, de helicóptero para a inauguração do estádio, para a reinauguração do estádio e jogaria hoje, para a alegria do torcedor do Palmeiras. Você acredita? Isso é tese conspiratória? Você acha que é um absurdo? Alô? Você acha que tem fundamento? Não adiantou a pergunta. Alô? Oi. Alô? Oi. Não caiu. Alô? Alô? Então, fala, viu, Sombra? Você entendeu a pergunta? Você entendeu? Não, eu entendi. Ah. Eu vou completar. Hoje é dia de festa, cara. Vai inaugurar o melhor estádio da América Latina, sem dúvida. Alô? É. Não desmerecendo os demais, mas é o melhor estádio da América Latina. Não tem a dúvida disso. Então, é o melhor, jogar, não, chegar de helicóptero, é festa, cara. Hoje é dia da gente comemorar. Mas você acredita na tese? Minha camisa. Hã? Você acredita nessa tese? Acredito que hoje vai ser festa total. Olha aí. Que foi? Tem que acreditar. Você acredita, Sombra? Hã? Eu já não gostei muito da escalação. Você acredita que pode acontecer isso? Se eu acredito? É. Cara... Nossa! Ô, Sombra! É difícil. Se o Valdívia vai jogar? Não, eu não acredito. Eu também não. Eu não acredito. Ele não ia se queimar com a seleção do Chile, meu. Ainda mais que ano que vem tem Sul, Copa, eu também. Teria que ser muita ponta amarrada, combinar com o técnico do Chile, olha, ele não joga, pode ser que tá machucado. Ano que vem tem Copa América, no Chile. Eu não acho que o Valdívia ia se queimar na seleção do Chile. Você acha que poderia ter combinado alguma coisa com a equipe técnica, comissão técnica do Chile? Olha, vamos fingir que eu tô machucado pra fazer todo um drama e aí eu chego de helicóptero no Palmeiras e jogo. Pô, porque aí, se não, ele não desce nem no Chile. Teria que amarrar. O Palmeiras perde dessa pessoa. Teria que amarrar essa ponta, né? É. Mas até que horas tem que entregar as súmulas, os jogadores que vão jogar? Não sei. Acho que é uma hora antes, né? Olha, tem um rapaz que falou aqui que ele não tá nem relacionado na lista. Mas isso não quer dizer nada, não. Não pode jogar. Olha, pode sim. Não, o Dorival disse que ele não ia jogar. Pode sim. O Dorival falou que a chance dele jogar era zero. Só tô dizendo que não é porque não tá relacionado que não pode aparecer. Sim, claro. E o Dorival disse que a chance do Valdo jogar era zero. Mas aí faria parte do mesancene. Podia fazer parte de todo o mesancene. Vocês estão achando que ele vai jogar isso? Não, quem tá achando é o Mota. Deixa eu falar uma coisa. Se o Valdívia jogasse, ia ser ótimo, mas eu não acredito também que ele vai jogar. Mas assim, viu, Sombra, sabe o que eu queria falar, cara? Fala. Em 93, o Palmeiras tinha um timaço, cara. São Paulo tinha um timaço também. O primeiro jogo, nós tomamos um chocolate. O segundo jogo, a Ju tá mandando... O segundo jogo, eu estava no Morumbi. Sim. Tinha mais de 100 mil pessoas. Foi 0-0. Também estava lá. Você tava lá, meu? Pô, então acho que você viu esse lance, cara. O jogo foi 0-0. Bicho, mas foi um jogaço, né? Puta de um jogo que valeu a pena o ingresso, né? De frente desse, não tivemos muito de São Paulo. São Paulo ganhou com propriedade da gente, mas foi um jogo muito feio, cara. Tecnicamente, taticamente, o jogo achei muito fraco, muito abaixo, sabe? Mas o nível caiu do futebol de uma forma geral. A gente estava acostumado a ver, né? Mas o futebol... É a saudade que eu tenho desse futebol, sabe? Eu sinto muita falta disso aí. Mas a chance de você ter hoje duas equipes brasileiras se enfrentando com um grande igualdade, número... Igualdade, né? Igualdade. Não, não, não, não. Igualdade você vai encontrar várias. Que eu quero dizer, a chance de você ter... naquele jogo, cara, aquele, até hoje eu me lembro, cara. O Palmeiras fez um ataque e uma cabeçada, não lembro se foi o Devair, o Zete, ele não deu rebote, ele segurou a bola, jogou pro Palinha, tocou pro Raí, ele jogou uma bola na lateral, direita do ataque de São Paulo, esquerda da nossa defesa. Alô? Saiu correndo o Cafu e o Roberto Carlos. Certo. Eles correndo, a torcida de São Paulo levantou, a nossa também. Aquele furor do estádio, né? Aí, a bola tava quase saindo na linha de fundo, o Cafu chegou primeiro, cara. Ele deu um corte, o Roberto Carlos deu um carrinho. Quase arrebentou as placas lá de publicidade. Cruzou a bola, aí eu não lembro quem cabeceou. O goleiro do Palmeiras rebateu para escanteio. As duas torcidas, a torcida do São Paulo levantou, a do Palmeiras também. Era um show, cara. Era, sabe? Mas olha, você... Era uma emoção que... Mas se você for relembrar os atletas que estavam naquela época, do lado do São Paulo e do lado do Palmeiras, é complicado, cara. Hoje, talvez o que tinha de craque em campo naquele jogo, hoje você vai... Você não vai conseguir encontrar reunindo todos os times brasileiros. Pelo lado de São Paulo tinha Cafu, tinha Palinha, tinha Raí. Só pra citar, tinha Cerezo. O Zete numa grande fase, né, meu? Pô, o Ronaldão, que chegou depois, jogou pela seleção, foi campeão. Rogério Ceni. Pelo lado do Palmeiras, naquele jogo lá já não tinha, já tinha o Mazinho, já tinha Roberto Carlos. É, pra lembrar de alguns. Não, dava gosto, viu, Sombra? Puta, não. Eu assino aqui o PFC, eu assisti jogos em casa. Eu ia assistir lá no bar do Zé do Gelo, mas acho que eu vou sozinho, então a galera foi tudo pro estádio. No bar do quem? Em casa, mas a emoção vai ser a mesma. Mano, não vai lá. Mas dá um prazer, eu preciso mandar um abraço pro pessoal, cara. Manda aí, velho. O William, o Eric, preciso de mandar abraço pra eles ontem. O Zé do Gelo. Lá do ar. Um beijão pra minha filha, ela mora em Santos, vai dormir com a gente aqui hoje, já tá aqui. Tá aí, é? Passar saudade. Manda um beijão pra ela. Ela mandou um abraço aí pro Domênico, ela falou que é seu fã, Domênico. Ela gosta muito de você. E fala que trabalha no Argos, lá de São Bernardo. Deixa ser fã, mas não deixa chegar perto. E fala que o RG tá mandando um beijo. Antônio, desculpa te interromper. Só aproveitar que vocês estavam falando de elenco. Eu sou o Juninho Pernambucano. O esporte é de Pernambuco. Você vai comentar hoje o jogo do São Paulo? Vou comentar. Comenta direitinho. Exatamente. Então eu queria, Antônio Prolixo, coisa rápida. Antônio, coisa rápida. Eu queria passar a escalação do esporte pra vocês analisarem se é muito esporte, melhor. O esporte vai pro inferno. É pra analisar se o Palmeiras tem muita chance ou não. Posso passar, Domênio? Manda. Passe, homem. Eu tô torcendo pro primeiro gol do Palestra ser de falta. Vai, manda. Vamos lá. Peraí. Juninho, peraí. Vai uma Tendi vai jogar? Eu chego aí. Hino do Esporte. Vai. Hino do Esporte. Não, aí você tá. Vamos lá. Inferno, o Esporte que vem no gol com uma Tuidi. Matuidi no gol. Não é o Magrão, goleiro? É Magrão, Matuidi. Lateral direito é Patrick. Nota 7 pro Magrão. Nota 7. Na lateral direito, Patrick Matuidi. Patrick Matuidi. Na zaga, Everton Páscoa Matuidi. Nota 4 pra ele. Duval de. Nota 5, velho. É a mistura de Duval com Matuidi. Duval Matuidi. É. Lateral esquerdo, René. Aí é só René. Nota só René. 4. Rodrigo Mancha, o Matuidi. Nota 6. Tudo meia boca, tudo meia Richelli, boca. Richelli. Só Richelli. Nota 5. Porque não combina Richelli. Richelli é artista, tá aposentado já, pô. Danilo. Deixa ele falar, pô. Danilo. Nota Danilo. 5. Diego Sono. Nota 6,5. Mike Matuidi. Mike Matuidi. É uma dupla country. Nota 5. É. E... Peraí, esse nome é de verdade mesmo. Quem? Joelinton. Joelinton. Eu não vou misturar Matuidi, que seria sacanagem com Matuidi. Nota 6,5. E vejo que tem um reforço. O Ibson não joga. É. Nem o Matuidi. O Sport joga reforçado. O Ibson não atua. É. Tá certo. Então, você acha que o Palmeiras é muito melhor do que esse elenco do Sport? Ainda acho que o Palmeiras é melhor. Então vai dar Palmeiras, Domênico. Pode comemorar. Mas não é essa diferença gigante, né? É de 6 para 5,5. É, mas o Palmeiras deve ganhar mesmo sem o Valdívia. E eu estou torcendo pro primeiro gol ser de falta. De quem? De Matuidi. Matuidi. Matuidi. Tá, Matuidi é seu padrinho de casamento. Infelizmente não. Não? Eu vou mandar um beijo pra galera aí. Vou mandar um beijo pra minha esposa, que eu esqueci ontem. Ela ficou brava. Tá vendo? Um abraço pro meu primo Diogo. Ela tá me ligando, tem que buscar ela lá no ponto agora. Então vai lá, velho. Até amanhã, velho. Espaguete com vongole eu não vou levar, mas amanhã eu vou levar aí um pão italiano, tabela, Lichelli, um vinho pra tomar. Duvido que você traz pra gente. Eu vou levar, eu gostaria de participar, acompanhar o programa. Duvido, se der, eu não vou falar nada. Duvido. Mesmo? Eu não vou falar nada, eu só queria acompanhar o programa. Pode trazer. Parabéns. Italiano, Alicella. Pão italiano, alicella, sardela. Você não sabe que é alicella e sardela? Não, sardela sim. Alicella você não conhece? Meu Deus do capricha, céu. Olha, eu, depois eu sou culpado. Capricha na sardela e a alicella. Capricha 3, na sardela, 4, hein? 5, 6, 7, 8, 8 caras. 8 pessoas? Não, eu não preciso trazer, não, velho. Alicella. Você não sabe que é alicella? Gente, não tem cantina, não? Vou pegar a esposa. E vai lá, um abraço. Valeu. Tô abraçando, um abraço aí. Se Deus quiser, se Deus quiser. Um abraço pro Zé do Gelo. Tá bom. Abraço. Valeu. Até amanhã, velho, que ele vai ligar amanhã de novo. Ô, Benja, ele vem aqui, porra. Ô, Benja, eu recebi uma informação. Senhor? Que foi muito debatida já hoje no programa. Eu queria saber de você, porque pode te contradizer, de certa forma. Um amigo em comum fala assim... Cortar cabelo, cabelo implantado não pode ser cortado em qualquer lugar. Não pode ser cortado em qualquer lugar, senão sai tudo. Então deixa eu avisar, não sei quem é o idiota do seu amigo. Idiota! O meu cabelo, idiota. O que eu não, fiz não é um idiota. O que eu mas fiz, cadê o então cabelo? É uma pessoa de muito apreço. Não vou revelar, não. Porque você é uma pessoa vingativa e é capaz de você soltar mísseis. Não. Ele é um idiota, não sei quem é. Mas deixa eu avisar ele o seguinte. Primeiro, não é peruca. Segundo, não é implante. É transplante. Você tirou de onde? Não, você tira aqui, ó. De mortos. Não, animal. Você tirou da... Boa noite. A parte de trás aqui do cabelo, você tem que ter uma boa. Você tira. E a Maté, quem fez pra mim foi o filho do Milton Peruso. Cadê a cicatriz? É o Milton Peruso. Cadê a cicatriz? É porque tem cabelo. Fica mas ficou embaixo. Cicatriz? Fica. Arrancou. Mas é embaixo do cabelo. Aqui, mas tá embaixo do cabelo. Aqui que arrancou um bife. E aí, só que acontece o seguinte, você tem duas técnicas. Você tem duas técnicas. As técnicas do Milton Peruso, a técnica... Solétrica. Que é o seguinte, é fio a fio. Por isso que demora umas 8 horas. É, igual de boneca. Só 8 horas? Não, não é de boneca. Mas, peraí, quanto tempo demora pra um fio, por exemplo? Eu não sei. Assim, é 8 horas. Tem que ligar pro Milton e colocar ele no ar. 8 horas? Fio. Você tomou anestesia? 8 horas a operação inteira, velho. Toma anestesia. É geral ou é local? Incômodo. É local ou geral? O que acontece é o seguinte: você tomou anestesia geral pra isso? Tem uns 2 dias. Você tem que cuidar. Então você vai fazer, é legal você pegar e fazer numa quinta ou numa sexta. Cuidar né? Por exemplo, você tem que cuidar, você tem uma série de cuidados pra tomar banho nesses 2 dias. Tem que fazer drenagem linfática, o negócio não descer pra o teu rosto não ficar inchado. Sei. Eu fiz isso aqui, eu tinha que fazer 2. Eu fiquei sem saco de fazer a segunda que eu queria fazer. Dá a impressão que você fez só meia. Não, eu fiz uma. Não, foi, aqui ficou boa. Como é que aqui no cu do macaco, o que você faz? Tem que fazer no macaco. Aonde, meu? Eu tenho o saco do macaco. Eu não fiz. Ô, mano. Oi. Boa tarde, você. Boa tarde, RG. Só uma pergunta. A voz meiga. Perdeu a briga no programa. É quem brigou? RG e o Mota. Ah, é nada. É, ele chamou de burro. Eles rosnaram um pro outro. Aí depois o Benji entrou e ratificou. Mas, ô, mano. É, o Gagata. Você já chegou no nível. O Gagazinho. Você já está no nível de cortar cabelo gastando, pagando 200 pilas? 200 conto aí, ó. Esse outro ali. Não. Já chegou? R$200. Meu plano de saúde não custa R$200. Eita! Meu plano de saúde custa R$89. Se eu gastasse, por exemplo, R$200 pra cortar um cabelo. Sinceramente, representa 2 meses de plano de saúde, até mais. Mentira, mano, é melhor você fazer um plano de saúde, mano, cara, com as químicas que você toma. Aí é que tá um cara inteligente. Deixa eu explicar. Gente, com tanto defeito que eu tenho, cabelo é de menos. Presta atenção, não é só cortar cabelo. É transformar num ritual, né? É lógico. Cortar cabelo hoje, você vai lá, você faz a barba. Faz a massagem. Depois você fala. Você faz a barba, faz a massagem. Não, mas você tá indo lá na Vila Boim, não tá? Pô, tem um bar, você toma... Você quer fumar um charuto? É um lugar pra você passar umas 3, 4 horas. Alô, é um lugar de macho. Faz bem. Não, pra quem bem. Tem condições, é legal. Ah, faz macho. Bem, claro, velho. Claro. Mas é assim, inclusive, não precisa nem você ir lá pra fazer a barba. Porque você pode fazer a barba na sua casa, não é, mano? O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando a gente joga a molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Modeladores de cabelo em gel, cola ou cera. Tem que usar a linha Bozano, cara, para você não ficar com essa cara parecendo a do Portuga aí, uma parede de grafiato. Meu Deus do céu, que nojo. E além de tudo isso, amigão, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia, cara. Agora você vai chegar à tarde aí, vai chegar no começo de noite, quando você estiver voltando pra casa, não vai ficar com aquela pizza nojenta embaixo do braço, fedendo no trem, no metrô, meu Deus do céu, hein? A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Olha só, estamos recebendo a visita de Moacir Franco aqui no estúdio. Seja bem-vindo. Quero que você põe O Amor é Verde. Canta, Moacir Franco, que beleza. É, a música do Moacir. O Amor é Verde, Moacir Franco. O Moacir veio fazer uma visita pra nós. Olha, pra, que legal, pra quem tava falando que o Valdívia apareceu de helicóptero, apareceu o Moacir. Felicidade, tá vendo? Moacir. Tudo é possível. O Moacir Franco é monstro, rapaz. Olha que legal. Sensacional. Ô, Moacir, que surpresa, rapaz. Agradável, né? Passava de pau pro Moacir Franco, pô. Tudo é possível, né? Surpresa agradável. Não, sabe que eu tava almoçando hoje com um amigo meu. Eu tenho vários colegas meus da praça lá que tem programa de. E aí então eu fico saltando um pro outro pra dar notícia pra eles, ó, te escutei. E aí hoje eu tava com o Maurício Donato, que é diretor de programa na Record, estamos com um projeto juntos aí, ele falou assim, rapaz, o pessoal da 97 lá toca você todo dia, em vez de tocar o hino e tal. Não, eu já sei, eu sou... Aí eu tava na rua, eu falei, quer saber, eu vou passar lá agora, né? Que eu legal. Eu tive aqui uma vez. Foi legal demais. Foi muito legal. Teve. E aí, o Carlos Alberto também me falou. Foi muito bem tratado aqui. Eu falei, então não tem perigo. Ô, Moacir, você vai pra Arena hoje? Você vai lá na inauguração? Não, não vou não. Por quê? Ah, porque eu não fui convidado e... Um monte de problema, tem que gravar um negócio hoje à noite aí. Vou deixar pra uma ocasião mais propícia. Gostaria muito. Mas... Você sabe que hoje o Beluso falou pra mim que não foi convidado também? Foi, não foi. O Beluso falou pra mim, não foi convidado. Mas ele nunca foi presidente, eu fui. Ô, Moacir, mas você já chegou aí lá, vê só pela televisão? Não, só tô de longe observando. Eu quero muito ter a chance um dia de cantar num estádio, mesmo que não seja aquele... Cantar essa música com uma banda, eu já arrumei até a banda, né? A Sinfônica da Polícia Militar. Aliás, você tinha que abrir hoje lá. Legal, seria lindo. Seria maravilhoso. Que beleza! Cadê o marketing do Palmeiras? Cadê o marketing do Palmeiras? É incrível, cara. Eu gravei essa música, nunca vendi um disco. Milton Neves andou distribuindo. Que beleza, Moacir. Mas eu nunca vendi um disco. Eu sei que a lojinha do Palmeiras vendeu milhares lá, mas. Nunca participei disso. Eu fiz a minha homenagem, um momento de muita emoção. Eu e o Guto, meu filho, gravamos no estúdio. E é só isso. Agora, a repercussão eu devo a vocês. E todos vocês de rádio esportivo aí que tocam todo dia. E principalmente, eu vim aqui hoje para abraçar cada um de vocês. Tá de brincadeira. Surpresa legal. Veja, encontrei outro dia de bermuda, de chinelo de dedo dentro do avião. Veja, maloqueiro. Anda meio estranho. Não, estranho para você. Eu já conheço. Você já sabia? Já conhece. Ô, Moacir, você dá uma palhinha a capela aí do hino ou não? O amor é verde. Branca razão, eu plantei palmeiras no coração, para a natureza se eternizar. Hasteou palmeiras em seu altar. Aê, parabéns. Emocionei, Dodô. Quem sabe faz ao vivo, velho. E você, sabe, não é fácil, você sabe que eu fico emocionado porque tem. É mesmo, professor? Eu fico emocionado porque tem uma parte que ele canta que ele fala assim: obrigado, Luxemburgo. E isso me deixa muito, muito feliz. É verdade, que Moacir sempre lembra do nosso trabalho. Né? E do hino, Moacir? Dá pra fazer uma palhinha também, uma capela aí do hino do Palmeiras ou não? Quando surge. Eu canto em valsa. Tá. Não tem problema. Quando surge o verde imponente. No gramado em que a luta o aguarda. E vai por aí, né? A gravação é muito bonita. Um arranjo que fizemos eu e o Guto lá. O Guto, meu filho, é muito palmeirense. Por isso que eu tô falando muito dele. Ele é apaixonadíssimo e tal. E o meu filho, o mais novo, quer dizer, o do meio aí, que tá com 20 anos. Aliás, trouxe um CD dele aqui. A banda dele chama Moondogs. Boa. E eu tava tocando no rádio do carro, eu falei, eu vou levar lá. E de repente um dia vocês escutam. Moondogs. Ele tá tocando a 89 já, sim. Tá ficando importante. Vai fazer a abertura desse Jack Bugs aí, que vem agora, Jack Bug, né? Que vem no Apalooza e tal. É, você, e o menino tá. O menino tá. A banda dele é que abre. Foi escolhido por ele, pelo Jack. Então, eu vou deixar com vocês, se acharem conveniente. Não, não seguiu a carreira do humor. Não, dá pra fazer uma graça. Dá pra fazer uma graça? Ele fez, quando tinha 5 anos, fez o meu cunhado com Golias e tudo, foi muito bonito. Eu tava reprisando até esses tempos no SBT. É, volta e meia, ele já passou umas 4 vezes, né? Que nem tô virando Chaves. Ah, né? Mas era muito... mas ver você com Golias era engraçado demais. Chaves não morreu. É, né? Muito bom. Ô, Marcelo, no dia que o Casal Bernóbrega veio aqui, que foi um programa assim... Épico, né? Épico, emocionante. Ele me contou, muito emocionado, que vocês o trataram muito bem. É uma coisa exceção, mas... Ficou por qualquer coisa. E a gente estava conversando aquele dia justamente sobre o Golias. O Golias era um fenômeno, né, Moacir? Ah, o Golias nasceu personagem, né? E o dia que ele morreu, eu pediram para falar alguma coisa sobre ele. Eu falei assim, o traço do Golias que me marcou para mim é que o Golias nunca fez ninguém chorar, só hoje. É, olha. Ele só fez todo mundo rir, ser feliz... E foi um companheiro exemplar, ensinou muita coisa para todo mundo, ele não negava nunca o apoio profissional dele, que era importantíssimo, né? Foi o maior comediante que já teve no Brasil, né? Eu nunca vi nada mais engraçado, eu sempre comento com o Carlos Alberto isso, que quando eu cheguei lá no Rio, 1960, fim de 59, o Golias era o máximo que podia ver, de coisa engraçada, né? E puro. E eles tinham um show numa boate chamada... Agora me foge aqui. Era ali no Leme. Texas Bar, como dizia o... Texas Bar. É uma boate que caberia aí no máximo 200 pessoas. E fechava ali, Ipanema tem uns 10... Perdão, no Leme tem uns 10 quarteirões ali da Princesa Isabel até o fundo lá. Bom, aquilo tudo ficava lotado na terça-feira para ver o Golias, que não cabia na boate. Ele passava a pé, aquele jeitão dele, o pessoal morrendo de rir. Ele entrava na boate e parava, ele não precisava fazer show. Ele ficava parado olhando, os caras, quá! Ele olhava, você veio? Quá! E vocês... Qualquer coisa que ele fazia ou olhava era muito engraçado, né? Agora, trabalhei com ele uns 3-4 anos nesse meu cunhado e na praça, uma vida, né? E era a melhor coisa que existia no camarim, era... Como ainda hoje, o camarim é uma coisa mais divertida do que o programa da praça. Há quantos anos você é amigo do Carlos Alberto? Ah, todos. Todos. Eu cheguei na Rádio Nacional e aí conheci o Canarinho. Eu fui fazer uma figuração num programa chamado São Paulo no Antiguento, que era produzido pelo Aloysio Silva Araújo, que foi da cadeira de barbeiro junto com o Manuel de Nóbrega, e chamava Recruta 23, um programa dele de rádio. E aí ele fazia esse programa na televisão paulista, que chamava São Paulo no Antiguento. E aí eu fiz uma figuração, encontrei o Canarinho, e aí nos apaixonamos. E ele foi meu guru, foi meu mestre, o Canarinho foi o amigo mais importante que eu tive na minha vida como experiência, e me passou tudo para eu viver mesmo. E aí depois ele me apresentou o Carlos Alberto, o Golias e o Velho Nóbrega, e aí eu passei a pertencer à família deles. Eu praticamente ninguém nem sabia meu nome, mas eu já estava integrado. Ia fazer os shows de circo com eles. E depois as excursões lá no Rio de Janeiro, que o programa A Praça da Alegria e aquele outro programa do Nóbrega lá. Não Durma no Ponto. Era uma coisa fora do comum, a audiência daquilo era 70, 80 e tal. E aí tinha os shows que ele ia ali no interior do Rio de Janeiro. Eu ia junto. E aí fui aprendendo, curtindo muito essa turma aí. Então, dessa época, naquela época eu estava duro, sapato furado, eu tinha uma sacolinha, né? Até eu estou copiando o Golias, tem uma sacolinha imunda que está ali. Ó. É, mas você tá Golias era um saco de plástico. E então eu tinha uma bolsinha, como que chama-se? Uma malinha dessas, que era da Cruzeiro do Sul. Toda remendada com esse paradap e tudo. Então. Foram momentos lindos, assim, que eu ia pra Lapa com o Canarinho pra ele me apresentar a cidade. E ele fingia que ele era meu namorado, entendeu? Era uma, naquele tempo eu não podia, nada disso. Tava mal, né? E aí a gente entrava num hotel lá na Central do Brasil, que a gente ganhava o dinheiro pra pagar um, pra ir pra um hotel ali em Copacabana. Não, uma central, economizar, a gente ganhava uma miséria. E aí entrava naqueles hotéis, aquele bem de... Você imagina? Pugueiro. Cena... É. Pugueiro. Aí o canarinho, vamos bem. Naquele tempo eu xingava ele todo e tal. Foi um amigo precioso e o Carlos Alberto, né, eu queria dizer que ele me deu um terno e o seu nobre me deu um par de sapatos. E aí eu comecei a ser amigo deles a troco de um par de sapato e um terno. Mas, Moacir, a tua versatilidade, porque cantor, é, compositor, redator, humorista. Cara, é chato falar, mas assim, difícil hoje em dia. Não tem não, mais, cara. Eu tive você, sorte, pô. Eu sou remanescente de uma turma que naquela época só tinha esse jeito de fazer. A gente tinha que aprender a tocar um instrumento, e a sapatear. E eu cheguei a aprender até esgrima na época, porque era bacana, Chico Anísio fazia e tudo. E mal conseguia segurar a espada. E então a gente era obrigado a aprender essas coisas todas, ó. A fazer um monólogo, a cantar alguma coisa. E eu mal cheguei aqui, um ano depois, eu fiz aquela Como Vencer na Vida Sem Fazer Força, que foi uma peça coreografada pelo Bob Fosse, que foi o maior coreógrafo do mundo. E eu era protagonista com o Procopio Ferreira, Marília Pera. Eu tive muita sorte, a minha vida foi muito... Quem descobriu o Moacir Franco? Tem quem foi o olheiro que falou, nossa, esse cara é muito bom, esse garoto é muito Volta bom. Volta aqui amanhã. Não, foi um cara chamado Périx do Amaral e o Wilton Franco. Porque o Chico Anísio estava fazendo o Chico Anísio Show. Ah. E aí o que Périx... ano era isso, Moacir? Só pra... 61. Galerinha. E o Chico já estava com o Manga, fazia aquele programa sensacional, editado na Gillette, né? E aí, então, o Chico estava com muito sucesso e eu tinha feito um show... É, chamado Skindô, que eram os produtores americanos, com Abelardo Figueiredo, Aloysio de Oliveira, que era do Bando da Lua, Carmen Miranda e tudo. O Aloysio mesmo foi um dos que me distinguiu, assim. Me levou para casa dele, ele é marido da Silvinha Teles, e eu morava com eles lá no bairro dos Peixotos. A vida linda. Aí eu participei da Bossa Nova no começo, entendeu? Beco das Garrafas, com Miele, Sérgio Mendes. Eu vi o dia que a inauguração da boate Manhattan, e foi aquela maior cantora de jazz aí brasileira, aquela morena maravilhosa, como é o nome? Cantora. Era Soares e ela, que ainda canta maravilhosamente bem. Ela tinha 15 anos, eu fui assistir a estreia dela. Enfim, a minha vida foi uma loucura, e aí o Périx do Amaral e o Wilton Franco, e queriam fazer um programa da Lacta, chocolate, desculpa a propaganda, e chamava Show Doçura. E aí acharam que eu dava conta, e eu fui e apresentei o programa, e no meu coro, no programa, tinha o Altemar Dutra, cantava no coro. E Dolores Duran cantava no meu coro do programa. O Altemar Dutra cantava, sonhei que um dia eu era um trovador. Mas foi antes, ele foi o maior cantor na América Latina. Moacir, personagens assim... Assim, tipos humorísticos, você os cria e como não, eu não fui, filhos, eu nunca, né? Fui histriônico, assim. Eu fiz um mendigo durante anos, tudo que era me dá um dinheiro aí e tal. E depois contracolava nisso. Mas não era o meu, né? A minha era fazer graça, assim, circunstancial. Eu gostava, eu escrevia mais pro Rogério Cardoso, Canarinho Cereiro, assim, engraçado. Aí, gênio. Eles faziam a graça, eu era o sparring, o... Mas o Jeca Gay, por exemplo, que você tá usando hoje, assim como o mendigo, você criou, alguém que deu pronto? Não, eu criei. Durante a... Teve uma época que eu fazia um programa das caveirinhas na TV Bandeirantes. Ai, doutor, salve nós, né? Ai, cara. Mulher, essa vida é uma ladeira de verdade, mas já é. Então, aí eu fazia nos ensaios, Três do Rio, aquele pessoal... E eu fazia uma bicha de roça, assim, né? Eles achavam muito engraçado e tal. Aí o Carlos Alberto me implorou, eu tava fazendo... Ó, coitado. Faz a bicha, irmão, assim, pra ver. chorei, largado. Hoje eu mandei. Eu já mandei um. É sensacional, hoje, quando você escrevia as cartas pro Luizinho. É muito bom. Isso. Eu vou te falar, eu caso muito sério, Moacir. Parabéns, cara. É muito difícil escrever humor e é você. Hoje mesmo eu escrevi, mandei agora por telefone pra eles o de hoje. Era sobre. Não, é conhecer, adivinhar as, pela aparência o que são as pessoas, né? E então eu termino com o Carlos Alberto fala, eu conheço um gay de longe. Eu falei, eu conheço de perto, né? Aí falei pra ele, é fácil agora pra descobrir o gay, ele é contramão. O Carlos Alberto conta assim, como contramão? Aí eu falei, levanta, tá nesse texto que eu vou fazer ainda. Levanta, agora em curva assim, aí passa a mão na bunda dele, ele, opa, tá vendo? Contramão. Enfim, essa brincadeira aí. E eu nunca fui de fazer tipo, eu fazia mais. Agora eu descobri que eu sou um bom ator, porque eu acabei ganhando prêmio aí no O Palhaço, né? Agora nós fizemos um filme chamado. Verdade, é um filme do Celto Mello, Palhaço. Celto é um. Coisa boa. Celso é um crânio. Coisa boa demais, obrigado, meu amor. Também escreve maravilhosamente. Muito bom. E aí o. Agora eu fiz um filme, A Grande Vitória, com a Sabrina, com o Caio Castro. Já tivemos uma homenagem lá em Los Angeles, levei um baita de um susto, que o cara falando em inglês lá, falando de um brasileiro assim, assado e tal. Eu fiquei procurando a plateia de quem é esse cara? Era eu, pô. Pô, é legal, hein, Moacir? Foi lindo, foi bacana, meus filhos foram e tudo. E, enfim, não era o meu forte, assim, de tipo, não. É, eu sempre escrevia, eu acho que o meu... principal dom é escrever, acho que escrevo bem. E o seu filho é redator também, né? O Guto, maravilhoso, né? O Guto é um baita diretor, um homem de televisão completo, ele, ninguém sabe usar aqueles negócios de computação gráfica como ele, né? Lá na Globo ele fez muito lá pelo departamento, praticamente ensinava ali. Ele é um craque. Ô Moacir, e a paixão pelo Palmeiras veio quando? Já desde molequinho? Ah, sempre, o meu pai era, eu morava na roça, morava em Berlândia, Ituiutaba. Eu tinha 10 anos de idade e meu pai era vascaíno e Palmeiras. E aí eu simpatizei, meu pai era muito emocionado e tudo, com o Palmeiras. E eu me apaixonei pelo Palmeiras. A gente naquele tempo tinha mania de dizer, em Belo Horizonte eu sou Atlético. E eu até brincava, em Moscou eu sou, sei lá, né, Dínamo, né? Uhum. E, então aí depois eu fui para Ribeirão Preto. E aí foi inevitável, que Ribeirão Preto já era São Paulo, uma coisa completamente diferente lá do Triângulo, tão pertinho, mas era completamente diferente. E aí era Palmeiras, né? Era Botafogo de Ribeirão Preto, com Machado, Sula e Julião, aquele pessoal. E aí foi quando teve uma briga do Comercial contra a Quaritinga, que subiu o Comercial e tal. Enfim, quando eu vim para o estado de São Paulo, aí eu fiquei apaixonado mesmo. E depois casou que eu estourei em 62, 63 aqui em São Paulo, e aí a TV Paulista ficava perto da concentração do Palmeiras, que era aí perto da Clipper, no prédio da Clipper ali, e aí todos eles moravam ali, Ademir, Chinesinho, ia falando Chitãozinho. E aí a gente se encontrava ali naqueles botecos, tá ali. Naquele tempo era maravilhoso frequentar boteco, né? Desde o pão com manteiga e café com leite até cachaça, rabo de galo, de tarde, de noite, né? Então, e o Silvio Santos tinha um boteco ali em frente à Rádio Nacional. Ah, ele era dono de um boteco? É, a mulher dele era dona, eu acho que é por isso que ele namorou ela. Então, a vida era muito bonita e o Palmeiras contribuía muito com essa boniteza. E naquele tempo o pessoal da direção do Palmeiras, que é Delvino Faquina, Romano lá... Eles me convidavam, mandavam pra mim convites e tudo. Hoje a vida mudou, é outra coisa. Hoje os caras não convidam o Leão. Leão, Emerson Leão, pra uma festa de 100 anos do clube. Olha, é incrível que não tenham convidado você e tantos outros que a gente tem ouvido aí. O Peluso, gente. Acho surpreendente isso. Sobre o Peluso, além de ter sido presidente, o Peluso foi um dos caras que ajudou a fazer o estádio. Também não foi. Isso além de ser uma falta de cuidado, é uma falta de carinho com a história do clube. É uma falta de sensibilidade. Isso sim, com falta de carinho com o clube mesmo. Mas eu acho que, eu nem me ofendo nada com isso, não. Eu acho que eles não são inteligentes. Gente, exatamente, uma pessoa de comunicação que notoriamente é palmeirense, pode, tem que ser convidado, pelo menos dar notícia, olha, dia tal, vamos namorar. Exato. teve aquela procissão do Marcos, né? Eu fui porque eu descobri. Aí cheguei, é claro, o pessoal era da torcida, subi naquele caminhão, andamos pela rua cantando a música e tudo. Porque eu sou apaixonado por eles, pelo futebol, pelo time. E meus filhos pequenos também amam o Palmeiras e tal. Mas não estou esperando nada disso, não. Eu nunca fiz nada. É amor mesmo. Pronto. Vamos assistir para você, qual é o maior ídolo da história do Palmeiras? Ah, deixa eu ver numa olhada. Ademir da Guia. Ademir, né? Ademir. Tanto quando Ademir eu fiz é a música, naquela declamação que eu cito todos os jogadores da história, eu deixei por último. As pessoas pensam, não vai falar no Ademir. E eu falo, a última coisa que eu falo é, salve Ademir da Guia. A última coisa, né? De propósito. Mas hoje eu adoro o Valdívia. Eu acho que o Valdívia é um dos maiores jogadores de futebol da atualidade ainda. Tudo dele é diferente, tudo ele é brilhante, né? É uma pena que jogue tão pouco, então, né? Mas... Você viu que dizem, machucou de novo, não vai jogar, né? Não sei, não. É uma pena. Porque eu perdoo tudo, Valdívia. Ele joga 10 minutos, eu já perdoo tudo. Ele joga demais, né? Ele descobre os buracos, onde tá... Ele é o diferente, né, Moacir? Tanto tá igual, ele é aquilo que a gente não vê há muito tempo. No Brasil... Há muito tempo não se viu um jogador assim. Ô Moacir, se eu fosse montar o teu Palmeiras todos os tempos, seu goleiro era o Marcos, o Oberdan ou o Leão? Eu botei Marcos outro dia numa escalação. Eu também. Mas eu fiquei com pena de não ter botado o Leão, sabe? Joga meio tempo cada um. O Leão foi importantíssimo, nossa. Bem. Então, você colocou o Edmundo? Você colocou o Edmundo e Evair? Botei o Edmundo. Eu queria botar o Miller. O Miller jogou lá 6 meses no Palmeiras. Jogou muito, hein? Mas o Miller foi um jogador espetacular. Jogou muito. Por onde passou, né? Ele jogou bola. Nossa senhora, isso foi um craque. Nossa senhora. Aquele time do Cilinho no São Paulo era uma coisa encantadora. A gente se emocionava. Mas, assim, o Miller pensava na frente da jogada. Ele quando o Silas pegava aquela bola de costas e dava um tapa na bola assim, jogava pro Miller lá na frente, adeus. Adeus. Boa noite, porque não tinha nada que parasse esse cara, né? O maior time do Palmeiras, você viu, foi em 96? Você viu muita coisa legal. Ele viu, por isso que eu perguntei. Não dá nem pra se parar, 96, hein? Mas... Porque aí o senhor fala assim, é time de craque, todo mundo sumidade, mas tem time que não era aí, e que eu me apaixonava pelos jogadores, né? Tinha jogador que eu achava medíocre, mas nunca vou falar e tudo. E aquele time do Filipão, que era um time... A gente médio, meio sem vergonha. 99? Né? É, mas era uma paixão a gente ver aquele esforço, aquela garra e o Marcos defendendo aqueles pênaltis, torcendo pro pênalti fora, aquelas coisas. Eu sou apaixonado mesmo por isso. Assim. Eurico, dou uma saudade. O Júnior, né? Eu, na época que o Júnior foi convidado para ir para Itália, eu encontrei com ele numa churrascaria. E aí falei pra ele, não vai, pô, esse dinheiro que você vai ganhar lá, ele escapa a metade do imposto de renda, aqui você pede um aumento, se você quiser eu vou lá falar, como se eu te mandasse alguma coisa, mas eu me oferecia pra ajudar, porque era bom demais aquele time. Era mesmo. Quando o Palmeiras foi disputar o Campeonato Mundial, que teve aquela tragédia lá do Marcos, eu liguei pro Filipão e sugeri a ele uma jogada que até hoje eu falo pros técnicos, ele não entende o que eu tô falando. Sabe o futebol americano? Sim. Eu sugeri ao Filipão dele botar o... Acho que era o Edmar. Mas aquele cara... Qual? O Vento, o filho do Vento. Ah, o Euler. Eu falei, põe assim o Euler com a bola e o Júnior marcando o Euler. Até dentro do gol, porque o cara pra chegar na bola tinha que derrubar o Júnior. E tomara que seja dentro da área, né? E isso é um troço que eu tenho na cabeça há muito tempo. Um dia eu falei pro Filipão. Não. O Filipão eu falei essa vez, ele não entendeu nada do que eu tava falando. Até porque era por telefone, né? Mas uma vez eu falei pro Candinho. Ele ficou me olhando assim, não entendeu o que eu tava falando, entendeu? Que é aquela coisa de futebol americano, um defende o outro. O que você queria fazer era uma escolta, um abrir o caminho. Você põe dois caras, você põe dois caras que correm muito. Um vai pela beirada do campo e o outro vai marcando ele. E ninguém pode chegar. Entendeu? Vai até dentro do gol. É uma espécie de escolta. Um abria caminho, o outro vem. Só vai ter pênalti sem parar. Um abria caminho, o outro vinha na bola. E ninguém entendeu isso até hoje. Pode ser que seja uma besteira, mas eu tenho isso na cabeça. Bom, enfim. Eu queria convidar vocês todos para o... Meu filho toca a banda dele agora, sexta-feira. no Café na Mata, ali que é na Rua da Mata, através da Cidade Jardim. Ele está apavorado porque, apesar de estar num momento maravilhoso, aí vai ser a abertura do Jack Bag aí, ele acha que não vai ninguém, porque sexta-feira, feriadão. Então eu queria convidar vocês, eu pago para todo mundo aqui. Porque eu quero muito que vocês conheçam a banda, a música do meu filho, que é um craque mesmo, tipo de rock clássico e tudo. A banda é muito bonita e todo mundo que está ouvindo aí é meu convidado para esse show na Café na Mata, na Rua da Mata, atravessa com a Cidade de Jardim. A banda chama Moondogs, foi o primeiro nome dos Beatles, foi Moondogs. Agora, o Moacir, você como eu e como o Rudy somos palmeirenses também, você, mais do que nós, viu times do Palmeiras sensacionais. Olha, o Helena me convidou para um almoço e aí encontrei lá o chinesinho antes dele morrer, um pouquinho antes. Meu pai fala muito disso, né? Aí eu chorou demais. Eu vou contar essa história para vocês que ele me contou. Que o Ademir veio para cá, para São Paulo, e ficou um ano, dois anos, sem jogar. Então o velho da guia veio, pegou um ônibus, ele tem um expresso brasileiro de aviação, e veio até São Paulo, sabia por que o filho dele não estava jogando, que era um absurdo. Domingos da guia. Aí foi assistir um treino. Aí tal, no Parque Antártico e tal. E aí, quando acabou o treino, ele chamou o Ademir e falou: meu filho, tá tudo certo. Porque o chinesinho era o máximo, entendeu? Ele teve que esperar, o Ademir da Guia teve que esperar. Então, mas entendi tudo. O cara é bom. Falou: olha, meu filho, tá tudo certo, fica calmo, vai ter que esperar. O que eu queria dizer pra vocês, você viu tanto time bom jogar, viu outros também, mais meia boca, mas esse time que nós temos aí, com exceção do Valdir, é um time muito fraco. O Brasil tá muito fraco. O que fizeram com o Palmeiras, Mancini? O Brasil tá muito fraco. Qualquer garoto que aparece assim. Outro dia pegaram o lateral direito do Palmeiras, ele meteu um gol lá. No outro dia ele tava entrevistado em tudo que é televisão. Você sonha com seleção? Pô, é um absurdo. Não sabia nem o nome do rapaz. Né? Carência, né? E o menino tentando se defender. É o João Pedro. Nunca mais jogou, não acerta mais, né? Depois dali dá uma caída mesmo, você tem razão. Mas ele não tá mal. Não é que tá mal, mas é um ótimo jogador. Eu tô falando que nós estamos vivendo uma crise tão séria de bola que qualquer moleque. Você vê esse Talisca lá, né, que apareceu lá no interior, sub-20, já tá no Benfica, já tem gente que diz que a dupla é Neymar e Talisca, né? Porque a gente não tem, pomba. Tudo fica experimentando. Porque tá cru demais, né, Moacir? Os caras têm pressa de revelar e sai cru jogador. E todo jogador que aparece que te impressiona é porque as defesas também são uma merda, desculpa. É verdade. Defesas são tão ruins que... Como assim? Então, é o seguinte, a gente não sabia que você vinha, então tem que correr aqui. Tem que correr aqui pra tentar fazer umas coisas pra você aí. Vamos ver aí. Deixa eu ver, põe o ouvinte aí. Vamos ver. Alô? Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente. Vanderlei Cardoso? Que a dureza do prélio não tarda, e o Palmeiras, o ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencida e mostrar que de fato é campeão. O amor é verde. Fala aí, Moacir Franco! Giliade, rapaz! Giliade! Puta, Giliade! Grande Giliade! Nossa, como eu gosto de você! Puxa, eu assisti a vida desse menino do começo até agora. É bom, Moacir? Ele, baita cantor. Eu vi um show dele lá em Natal. Ele tá agora que ele vai receber o prêmio. Show dele lá num teatro que eu também fiz lá, que era um teatro no Teatro Alberto Maranhão. Eu imaginava que o show dele fosse um desfile, que nem a maioria, né? Pelo amor de Deus, o show dele é maravilhoso, rapaz. Show muito bom. Tem aquele negócio do gafanhoto, caranguejo, perceber. Olha, Giliade, obrigado por participar aqui, viu, Ben? Você tá onde? Natal? Eu tô aqui, vou receber uma homenagem agora aqui no Teatro Riachuelo, o Prêmio Hangar de Música, e tô muito feliz de ouvir você falar isso pra mim, cara. Oh, que é isso? O Teatro Riachuelo é o melhor teatro do país. É mesmo? 2,000 lugares, a boca do palco é 45 metros, e é maravilhoso. É lindo, Giliade. É lindo mesmo. Pô, mas que pena, você também não vai na inauguração da Arena hoje, que pena, hein, Giliade? Pois é, eu tô espiritualmente lá, a gente tá, o importante foi hoje falar com vocês aí, falar com esse grande mestre da gente, né, rapaz? Eu tive também o privilégio de ter um depoimento do Moacir, uma homenagem que me fizeram, eu fiquei muito feliz, chorei muito, porque eu acho que os grandes intérpretes da música brasileira, que nos educaram a saber o que é música, foi você. Você sabe disso, Calbi Peixoto, Ângela, e quantos grandes mestres que a gente tem que cultuar nesse país. Você é um deles, é um gênio, como dizia o Rogério Cardoso, hein? Obrigado, Giliade. Não mereço, mas agradeço. Pô, que legal. A gente tem que ser rápido, eu liguei pro Giliade, porque o Giliade tá indo receber uma homenagem aí. Então, homem Giliade, obrigado. Foi muito legal fazer esse encontro dos palestrinos aí. Você é o Moacir Franco hoje, viu? Vamos. Fala pro Moacir que a Silvinha também é palmeirense, tá mandando um beijo pra ele. Ei, casal lindo, parabéns, um beijo. Valeu, filho. Ela é backing teu aí, não? É, ela canta com você? Mim, que bacana. É um privilégio, né? Ah, um casal lindo. É a família do Remy, tem o Silvinho que tá cantando também. Só a filha que virou médica. É mesmo? Você já tem filha médica, Giliade? Tem, essa filha de Luiz, né, Moacir? Quem diria, o filho do Chacrinha, hein? Alô, atenção! Ô, Giliade, obrigado pela atenção. Aí eu sei que você tá na correria. Um abração pra você. Obrigado, Giliade. Pô, obrigado a vocês. É sempre um privilégio participar com vocês. Valeu, Matheus. Valeu, um beijão. Que Deus abençoe. Um abraço imenso, palestrino. Obrigado, querido. Olha, mas eu queria, Moacir, queria mostrar pra você. A produção aqui foi atrás aqui de um áudio que vocês estavam comentando agora há pouco. Vê se você lembra disso aqui, ó. Fizeram a minha cabeça, pai! Cala a boca, menino. Ai, ai, ai, ai, ai, doutor, salve nós. Ai, mulher, sabe que é uma ladeira, pobre, pobre, tá doendo. Nosso leme é o nosso consolo. Viva o rei que nos dá carnaval. 4 dias de samba e folia para um ano inteirinho de pau. Ai, doutor, salve nós. Essa vida é uma ladeira pra ver como é. Tá doendo, doutor. Sou doutor quando eu tô levantando. Tem alguém pra puxar meu tapete. Até quando é o pobre que tem que abaixar pra pegar o sabonete. É, doutor. Ai, salve nós. Ai, mulher, essa vida é uma ladeira pra beber na cara. Tinha rico e pobre na feira. Eu me lembro quando era menino. Mas agora, na hora da feira, rico e pobre só leva a pipim. Ai, doutor, salve nós. Nossa, o Franco é nisso, velho. É demais. Sensacional. É gênio. Que bom, rapaz. Eu não lembrava nada dessa música. Eu quero copiar isso aí pro meu. Isso aqui tá na internet, ó. É. Isso aqui tá no YouTube. Como é que tá o nome aí? Como é que tá o nome? Aí, doutor. O Moacir vai pegar pra você o endereço e vai pegar o link, viu, Marco? Tá. Pega o link e passa pro Moacir. Moacir, agradecer a sua visita aqui. Obrigado. Pô, imagina, ele tá fazendo estádio 97, ele vai falar, nossa, é o Moacir Franco. Aí eu falei, mas quem que convidou? Foi armado? Não sei. Não, ele veio visitar a gente. Eu vim agradecer, pelo amor de Deus. Muito obrigado. Porque vocês têm me homenageado, me dado tanta alegria por tocar, por lembrar essa música, porque é uma música que não vende, não é disco, não é filme, não é clipe, não é nada. É só uma declaração de amor. Obrigado pra quem participou disso aí. Salve de palmas. Olha, sexta-feira, Café da Mata. The Moon Dogs, vamos ver lá. Café na Mata, tudo na pago, Rua da Mata. Né, tudo pago, tudo pago. Eu pago aqui pra vocês pra dois. Nós, pra nós. Pra nós. Então vambora. É nóis. É. Obrigado, Moacir. Valeu. Moacir. Visita sensacional do Moacir Franco aqui no Estádio 97. É palmeirense. Palmeirense, tá emocionado, tá emocionado. Coisa louca, hein? Hoje legal. É dia de festa, dia de inauguração, tá feliz. Bacana, né? Velho, bacana. O que o Moacir escreve, essa música aí não é uma música, é uma poesia, né, cara? É um troço bonito. Pra muito pô. Engraçado. Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Banditec, a faculdade de TI da sua vida profissional, inscrições abertas para as turmas de 2015. Olha aí, olha para o futuro, acesse banditec.com.br. Ouvi Outback? Ouviu. É? Ouviu, ouviu. Então ouviu. Temos que ir hoje, hein? Sabe por quê? É. Hoje é o último dia da promoção Friends 20 anos. Peça um combo de steaks para dois amigos por apenas R$67. Precinho, ó. Combo de steaks para dois amigos por apenas R$67. E corra a uma viagem com um acompanhante para Los Angeles para conhecer os estúdios de Friends. Não é demais? Você que é fã de Friends? Pô, legal concorrer, hein? Legal, essa promoção só é válida a partir das 18 horas, então tá valendo, tá valendo. Não perca essa promoção, acesse o site outback.com.br/friends e confira o regulamento. Explore o seu momento Outback. Grupo Esser, o nome construído com história. Estádio 97. Então tá, Benja, fala da Esser agora. Ô, Benjinha, você sabe o que é Hyper? Ah, amigo, é claro que eu não tenho a mínima ideia. Boa, Benjinha. Hyper é tudo que é moderno. É o assunto do momento das pessoas descoladas. E seguindo essa tendência, o Grupo Esser prepara o seu breve lançamento, que é o Hyper Home Design. No melhor do Alto da Boa Vista, uma região tranquila, completa e com uma grande vantagem. Está bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Você vai sair do apartamento, atravessar a rua e entrar na estação. São apartamentos tipo estúdio, com 31 metros quadrados e lazer completo, que vai do térreo até a cobertura. Isso mesmo, no Hyper você terá lazer acima das expectativas. Então vá conhecer na rua Doutor Antônio Bento, 139, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Anotou, né, amigão? Esse é o Hyper Home Design. Mais uma realização do Grupo Esser. Informações, ligue 5546-0439, 5546-0439 ou acesse www.esser.com.br/hyper. Hyper com Y, hein, Benjinha? Grupo Esser, um nome construído com história. Ah, você, a gente tava perguntando agora há pouco, aí comentando a respeito do Edinho, né? Filho do Pelé, ex-goleiro do Santos. Ele recebeu um habeas corpus e deve deixar a cadeia hoje. É. Mas sobrar, então, na boa, cara. Eu acho que, com relação a esse fato aí do Edinho, cara, precisa ver até onde. É, não estão querendo aparecer nas costas do cara. Não tô falando que ele é inocente, etc. Eu nem conheço o Edinho. Mas muitas vezes, por ser filho do Pelé, muitas vezes as pessoas acabam querendo se pendurar no pescoço do cara e falar, vou aparecer às custas desse maluco aí. Certo. Precisa ver, de fato, aprofundar essa investigação e ver até onde mesmo ele tem participação. Assim como o Belo também, que foi preso naquela época lá também, precisa ver até onde o cara foi realmente culpado por aquilo tudo. Porque muitas vezes as pessoas gostam de querer... O Adriano é um caso também, né? Sabe, Portuga? É complicado. É. Mas tem não que... É, não é tirando o corpo fora. O Adriano... Ele foi acusado de associação, mas já vê, né? Exato. Mas a justiça não acolheu. É, não acatou. A justiça não acolheu. Então o Ministério, o Ministério Público... Lembra o Shake? Da TV mandou pra justiça. Mandou pra justiça. Averiguar. Não. Quem averigua é o Ministério Público. A justiça não acolheu o pedido. Não acolheu o pedido de investigação sobre o Adriano. De processo sobre o Adriano. E aí. E não acontece nada. Julgou improcedente, acabou. Ou sobre não acontece nada. O do Shake, como é que foi? Você lembra? Também do foi Shake. Isso aí. Do Shake teve importação de carro. Não, é a importação de carro. Foi igual do Adriano. Aí eu não sei, não. Pode ser que esteja correndo. Não, aí. Mas, ô Sombra, eu não tô aqui tirando. Mim o caso aí. Eu não tô aqui tirando a credibilidade da justiça, eu não seria leviano de fazer isso. Mas muitas vezes as pessoas gostam de querer pegar carona no rabo do cometa. Com relação ao Edinho, óbvio que se você fizer qualquer coisa contra um filho do Pelé, vai aparecer na mídia, sabe? Dar cartaz pro cara. Vai repercutir, né? É, o Belo também, quando foi preso, etc. Tem um áudio dele falando uma série de coisas. Você imagina o Mano se for preso. Não, imagina. Você imagina o Mano se for preso? Eu não tô fazendo uma ameaça. Aparecendo no meu programa. Hoje eu tava vendo a Operação Lava Jato. Quase eu vi o Mano, tinha um cara que era parecido com ele. Eu reparei a mesma coisa. Mas, anda com essas carangas agora de 500, 600 pau. Hoje 200 pau. É dono da maior empreiteira da Vila Maria. Mas, ô Benja, imagina, calma aqui, pá. São 70 e lá vai porrada. E ainda pode entrar o Mano nessa. Pode entrar o Mano nessa parada aí. Seu M. Borges. Ó, velho, mas vou te falar uma coisa. É, o que a gente não vê de craque de seleção, na televisão a gente viu craques da advocacia. A nata da advocacia apareceu na televisão. Meu, você não tem a dúvida. O time, a seleção brasileira da advocacia, convocada. O suprassumo do direito tá aí, velho. Ah, tá certo. Se tivesse muita grana, né? Também procuraria ter os melhores. Ontem já tem um monte na rua aí, já teve ontem bastante. Mas viu, mano, só pra fechar o casadinho, eu nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É verdade, sim, que a repercussão é muito maior. O holofote brilha muito mais. Mas não é porque. Não tô pedindo pra inocentar, RG. Só tô falando pra que sejam justos. Não é porque é o filho do Pelé. Tem que pagar o mesmo, igualzinho, o mesmo preço. A justiça que tem que ser pro Zé da Couve lá tem que ser pro filho do Edinho, velho. E não foi nada pro filho do Pelé. E não foi nada inventado. Realmente o cara tem que pagar. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse creditcasabv.com.br e saiba mais. Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero. Não é incrível? Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora eu quero falar com você que está precisando dar uma virada na sua vida. Você que não está trabalhando, recado para você que está trabalhando, mas queria mesmo era trabalhar na área de TI. E você que está trabalhando na área de TI, mas queria mesmo era trabalhar em outra empresa, talvez até no exterior. Estão abertas as inscrições para as turmas de 2015 da Banditec, a melhor faculdade de tecnologia do país. A única com curso de inglês integrado ao currículo e 75% de aulas em laboratório. Isso mesmo, 75%. Com tudo isso, não tem outro jeito. Você vai virar o jogo. Você encontra uma bela vaga numa área que paga bem e pode trabalhar até mesmo em outro país, como já tem ex-alunos da Banditec fazendo e se dando bem. Pra que ficar na defesa, não é não? Vire esse jogo. Faça a Banditec. Banditec.com.br. Acesse e faça já sua inscrição. Próxima prova tá perto. Dia 29 de novembro. Dia 29 de novembro. Não dorme aí, hein? E você ainda concorre a bolsas de 20 a 100%. Ó, e são três cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional, velho. RG, quem ganhou? Nessa tarde em que você fez muitos elogios ao Mota, que você elevou o Mota a um patamar jamais esperado. Ah, que beleza! Tanto estava certo nos meus elogios que ele foi ratificado por um outro amigo da mesa. Mas quem ganhou a camiseta foi Antônio Carlos de Salvo. Salvo! Aquele que ligou ontem, ligou hoje? Ganhou no sorteio? Cara, não é fraco. Eita, esse cara não é fraco, não, velho. Ganhou a camiseta. Fit Camisetas é o nosso parceiro, o parceiro do seu evento. Muito obrigado. Dodô! Oi, pois não. E Palmeiras Esporte, quanto hoje? Na reinauguração? Ah, qualquer 6-0 dá bom. Quero dizer tá o seguinte, com cheiro de arroz queimado esse jogo. Vai secando a pimenteira aí. Só agradecer as pessoas que... A gente sabe que existem pessoas do bem sempre, né? É legal isso aí. Sim. Hoje eu vou estar numa festa bem bacana. Uma festa beneficente para a menininha Carol. Para quem não sabe o probleminha dela, todos por carol.com.br. Vamos ajudar a Carolzinha, que precisa fazer uma cirurgia. Boa. Também bacana. E a gente vai fazer uma festa para ela com ingressos, todos os ingressos vendidos, RG. Confirmação, todos os ingressos vendidos. Vai estar eu, o Akin, junto com o Ronaldinho, com o Nilson de Rossi, mais o André, grande André Silva. Mas você vai estar aqui, você não vai estar lá? Não, eu tô indo para lá daqui a pouco. Você falou, vai estar aqui. Não, tá o vendo? DJ Akin. Tá vendo os caras? O grande DJ Akin que faz aqui de quinta-feira na Energia Vé. Todo mundo lá fazendo essa festa. Só de música, é isso? Só DJ que não entende não, porra. Vamos brincar um pouco de fazer umas músicas bacanas lá. Legal. Então eu quero agradecer você a todo brinca, mundo. Você dá show. Muito legal. É. Tá certo? Boa. Mota, tá fora do estúdio já. Palpite pra hoje. São Paulo e os caras lá da Colômbia lá. Quê? 2-0 pro time da Colômbia? Que isso? Eu falei pra você, tá vendo? Esse Mota tá estranho, hein? Ah, vai lá no sabão, pô. Mano, falou cheiro hoje, de arroz queimado tá lá também? Hoje ele tá com cheiro de arroz queimado. Ainda mais depois que a pênalti fez lá aquele lance do Rogério, mano. Você viu, mano? Você tá viu? Bravo, é, pra quem não sabe, aí, tá olha. Tá tão bravo, mano. Fornecedora de uniforme de São Paulo anunciou em uma coletiva pra anunciar o fim da carreira do Rogério Ceni e lançamento da camisa, a última camisa que o Rogério vestiria. Só que o São Paulo e o Rogério não sabiam. Estão bravos. Os caras azedaram, hein, mano? A coisa azedou. Azedou, mano. A coisa azedou. Muito bem. Que mico. Aliás, que mico. Como diria o RG, não foi o mico, foi um King Kong. Saiu do mito pro mico, né? É verdade. Boa, mano. Esse menino é o mais inteligente aqui. Estádio 97. Ó, todos que ligaram ganharam os bonés Vista Aérea. Telefone 3037 bonés Vista Aérea. Amanhã tem mais estádio e ao vivo no oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br. Também oferecimento de ticket alimentação de Natal, o melhor presente de fim de ano para sua equipe. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. E Grupo Esser, um nome construído com história. Falou, gente, boa noite, tchau, até amanhã. O Fenômeno está de volta.